Ô, Zé, quanto é que tá custando a ficha? Não, hoje as fichas estão em promoção, 50 centavos. Tá bom, então. Eu quero duas fichas. Lá no canto tem uma máquina nova. Chegou hoje. Vocês querem experimentar, eu ligo. Que legal. Eu quero sim. MachineCast. MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui, rapidamente comigo, o Felipe Zu. E aí, mano? Foi bem rápido, né, velho? E Neilson Lopes. É, eu aí. Que merda, cara. Eduardo Filhote. Fala, galera, é nóis. E também aqui o Ricardo Spider. Daí, beleza? Tranquilidade? Gente, é por que essa rapidez toda? Pelo seguinte... esse episódio sobre fliperama, ele já foi gravado em janeiro desse ano. A gente gravou lá naquele, né, nostálgico janeiro de 2015, longe pra cacete. E na época o Diogo Paixão ainda era o host do MachineCast. E a gente gravou e o podcast ficou perdido, né? A gente também tem a participação do Vantore nesse episódio, né? E o Vantore lá da Unidos Pelos Games, né? Quem quiser entra lá, www.unidospelosgames.com.br e acompanha o trabalho do Vantore. O Vantore que saiu da equipe do MachineCast, ele e o Diogo. Rise from your grave. Então esse episódio também é uma homenagem a eles, né? Eles também vão participar aí com a gente. Mas como é da época e o Ricardo Spider não estava, né? Ele vai falar aí uma história sobre fliperama. Vamos ver o que, que ele tem pra dizer aí. As apresentações hoje foram rápidas, né? Porque já temos, né, a intro já toda gravada, né? Antiga. Aí vai ser nostálgico ouvir aí, né? Pra quem recentemente ouviu o beta... vai gostar também de ouvir aí um episódio perdido aí. Bom, Rise Spider. From your grave. Bom, Spider, então, cara, já como tu não participou lá do nosso saudoso episódio de arcades lá, conta aí pra gente alguma história de arcade aí que tu tem curiosa. Putz, cara, tomara que as pessoas aí gostem ou que nos acompanhem vão ouvir esse episódio. Apesar de ser um episódio perdido, acho que ele vai render muitos comentários e muitas coisas boas. Porque com certeza muita gente tem fases engraçadas e histórias engraçadas do fliperama. E eu era aquele que, sei lá, sabe quando você nem sabe o que tá acontecendo? Você é muito criança, mas você para assim e vê alguma coisa que te chama atenção. Tipo, sei lá, quando você é muito criança, algum brinquedo, alguma coisa colorida. No meu caso foi quando eu tava passeando no shopping com a minha mãe, assim, com a minha irmã. E você passa em frente do fliperama e você vê aquele monte de luz e televisão, e gente se movimentando e tudo mais, e muito, muito associado a desenho, né? Porque o fliperama tinha muito isso, né? Então, eu gostava e gosto do fliperama desde aquela época, desde que eu não sabia o que estava acontecendo e que aquilo me chamou a atenção. Só que, qual que era o problema? Às vezes, pô, eu sempre queria jogar, sempre vivia pedindo dinheiro pra jogar, né, cara? Eu não era de pedir muito, mas às vezes eu pedia. Falei, pô, dá dinheiro. O Neilson também não era de pedir, né, Neilson? Neilson ia lá e pegava, né, velho? Só observa. Então essa questão do fliperama era mais ou menos assim. Só que qual que era o problema? Como era muito caro, né? Logo depois, começaram a abrir os flippers um pouco menores, né? Eu fui tomando conhecimento. Então, do lado do Shopping Miller, tinha um outro fliperama, que era o fliperama do seu Lorival, que, pô, todos meus amigos iam lá, conheci muita gente lá. E o fliperama do Lorival ficava do lado do Miller, mas qual que era a diferença? O preço era duas, às vezes três vezes mais barato do que jogar no Shopping Miller. Obviamente, não tinha tantas máquinas, né? Mas, pô, ele tinha sempre as mais seletas, assim. Então, tipo, sempre tinha... Double Dragon sempre teve, Mortal Kombat sempre teve, Street, Final Fight... Shinobi, que são essas máquinas um pouco mais antigas, assim, sempre teve, assim. E eu comecei a frequentar esse fliperama quase sempre, pô, vamos jogar na loto, beleza. E às vezes sobrava um dinheiro e minha mãe deixava eu ir no fliperama com um pouco de dinheiro que sobrava. Então eu chegava lá e comprava uma ficha, que era o que dava pra comprar, né? Troco de pão, que eu já sei que o Neilson fazia muito aí, a maior padeiro da região. Opa! Né? Então, troco de pão, assim, sempre que sobrava, eu sempre ia acumulando, né, cara? Troco de pão não, né, velho? Nesse... Pegava metade do pão. Não era o troco do pão, né? Ele diminuía os dois, três pães aí da parada e já era. Pô, dois, três pão, não, naquela época, um real você comprava quase 10 pão, maluco. Ó, aqui, ó. Eu tô vendo aqui, em 1994, o pão francês era 9 centavos. Teve uma vez que o Fernando Henrique foi numa padaria e ele pagou 1 centavo, cacetinho. Cacetinho. Tá louco? Você não sabe o que é isso não, Nilson? Você não sabe o que é isso não? É, aqui é pão de bengala, não é cacetinho não. Ah, só não sei se não é pior, né? Só se compra cacetinho por aí, por esses lados, velho. Pão de bengala. Pão de bengala. Puta que pariu, cara. Pior que cacetinho. É do Rio Grande do Sul. No Sul compra cacetinho. Não, no Sul não. No Rio Grande do Sul. Seja bem, se você cuidado, é no Rio Grande do Sul. Ô, Tim Blue, então você metia a boca no cacetinho. Cacetinho sem dó, velho. Sim, meto até hoje. Neilson, você comia bengala. É? Bengala. Eu não. Como não? Você não falou que o pão chamava bengala? Chamava bengala, mas só os ricos que compravam pão de bengala. Era muito mais caro, velho. Só quem levava bengala era os ricos, então, por acaso. É. Tá, okay. Mas continua aí, o Spider. Então, eu não vou nem lembrar que ano que eu ia no fliperama, mas o fato é assim... Só diz fliperama... o jogo? Ih, cara, eu jogo desde antes do Double Dragon, pra você ter ideia. Tipo, eu vou no fliperama desde antes do Double Dragon. 86, 85. Tempo de Shinobi. Street Fighter 1 eu joguei no fliperama, pra vocês terem ideia. Caraca, 89. Você joga desde a época que Cristo ainda tava na Terra, né? Puta que pariu. Mas assim, eu tive sorte de... A gente passava, ia pro colégio, às vezes saía um pouco antes de casa pra dar uma passada no flipper. Nem que fosse pra não jogar, mas pelo menos pra ficar olhando, entendeu? Era divertido fazer isso. E às vezes na saída da escola, às vezes também. E todo sábado eu tinha minha turma que eu ia lá jogar sábado de manhã. Então a gente combinava, sábado de manhã vamos lá no flipper. Então, obviamente, tinha os mais abonados, né, cara? Chegavam lá, compravam 8, 10 fichas. Eu chegava lá e comprava duas. E tudo bem, entendeu? Pra jogar Simpsons e um Street Fighter, que eu jogava bastante na época. E a história desse flipper é a seguinte. Nesse flipper a gente tinha uma particularidade, cara. Como a gente sempre frequentou desde cedo, o dono conhecia a gente. Então, ele era bem, tipo, sei lá, pensa aqueles caras, tipo, balcão de bar, assim, meio já meio velho, barrigudão, assim, meio de compor, sabe como? Caralho, pocilga da porra. Todo dono de bar era mais ou menos assim, cara, naquela época. Então, por isso que eu tô usando essa associação pra vocês visualizarem. O Loriva era bem nesse esquema, entendeu? E qual que era o esquema do Loriva? Ele não admitia que ninguém fizesse nenhuma coisa errada no flipper. Então, se você batesse na máquina, ele brigava com você. Se você brigasse no fliperama, você era expulso também. Se alguém tentasse roubar, cara, ele já nem perguntava, cara. Tinha uma vez que ele... Puta, essa história é bacana porque muita gente conhece da minha galera. Tinha uma vez que o cara que a gente tava jogando lá... Não foi só uma vez, né? Mas essa que eu lembro mais... claramente, assim, a gente tava jogando e tinha uns piadas desses, piadas de rua, assim, que às vezes o cara não parecia piada de rua, assim, sabe, não parecia moleque abandonado, assim, sabe, mas ele, sei lá, ia mais ou menos ajeitado, chegava no flipper e tentava roubar a galera. Então, como ele tinha, como o Loriva não deixava ninguém se engraçar com ninguém lá, ninguém roubar, uma vez eu lembro que a gente tava lá jogando e o cara só apontou pra ele, assim, um amigo meu só apontou assim pra ele, falou, ó, tipo, o cara tava de costas assim, ele apontou pro Loriva. Cara, o Loriva veio lá de fora, cara. Ele tinha um amansa louco embaixo do balcão. Puta merda! Pra quem não sabe, um amansa louco é um pé de mesa, daqueles pé de mesa mesmo, literalmente. Prego. Aqueles pé de cama, sabe como? Ele é mais gordinho em cima, assim, sabe? E mais fino na ponta. Cara, ele pegou aquilo e veio do lado do cara e falou assim: então, você quer roubar, filha da puta? Você vai roubar lá fora. E já saiu dando pipoco no cara, pro cara ir lá fora. Cara, ele foi arrastando o cara até lá fora, cara. E aí foi bacana, porque o Piaz, cara, já começou a se machucar na saída, né? No que ele se deu conta, ele já tinha levado duas já nas costas. E aí o Piaz foi lá pra fora, né, cara? E começou a xingar o cara, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Começou a xingar. Daí o Loriva falou: então venha xingar eu aqui de novo. Pra você. Cara, daí o Piaz foi, xingou, chegou na frente dele pra xingar. Cara, ele só tacou o negócio no braço do Piaz, assim, pam. Puta merda, velho. Cara, foi bonito de ver, cara. Foi bonito dizer. Ah, cara, era ladrão, né, cara? Ladrão, pra mim, sempre tem que se fuder, né, cara? Então, eu acho sempre pouco. Aí, Nilson, ah, tá falando mal da gente. O dono do Flipper também tinha uma arma. Mas eu vi ele usar, acho que, empunhar a arma, que umas 3 vezes enquanto eu tava lá, sabe? Nossa, como? Tá louco. Não, era assim, mais. Cara, porque, cara, tinha seu muita... Seu Loriva era um gangster aposentado, né? Tá parecendo bairro italiano, maluco. Então tá, Spider, obrigado aí por compartilhar as tuas histórias com a gente. E, pessoal, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Esse é o MachineCast, estamos começando mais uma viagem no tempo. Eu sou o Diogo Paixão e das terras secas que tem água, Felipe Zu. É, cara, já tomei meu primeiro banho hoje e vocês, Paulista? Tá bom aí? Sacanagem isso aí. Zoeira nível hard. Nosso viajante dorminhoco, Eduardo Filhote. Opa, é nóis. Caralho, tá piorando, hein, Edu? Ninguém consegue. Tá piorando, hein? Tá todo mundo seguindo o boss. Ô, velho, é porque eu tava com sono aqui. O nosso ladino dos cacetinhos, Nilson Lopes. Puta merda, acabaram minhas fichas. Pede pra comprar pão de novo, velho. O nosso viajante das mil vozes, Vantori. Majimbu, transforme este porco decadente do Diogo em chocolate! Vai transformar em chocolate! Não tinha que comer! E aí, galera, beleza? Ficou foda. Meu Deus do céu. O nosso grande old gamer do passado, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? No programa de hoje falaremos sobre histórias e lembranças dos casters em relação aos arcades. Felipe Zu. Ah, velho, pra mim foi foda, velho. Só tenho isso a dizer, quem não viveu se fudeu. É muito top, cara. Véio. Você tá ali do lado, você tá jogando e daqui a pouco chega aquele imbecil do seu lado, bota a ficha pra ele tirar. Se você tirar ele, ele for maior que você, você é ameaçado, leva cascudo. É, here comes the new challenger. É foda, velho. Minha infância foi muito foda, velho. Sinto muito aí por vocês mais novos. Foi foda porque você apanhou? Não, velho, foi foda porque eu vivi nessa época que você me perguntou. Foi que foda porque é essa, aqui, entendeu? Apanhar foi tempero da época. Justamente. É, não é igual hoje em dia que... Hein? Não é igual hoje em dia que fica assim... Ah, você é um Zé Mané, um xingando pela internet, vai xinga o outro do lado do outro pra ver a porrada come, filho. É pior. Atrás do headset tem o que tem de machão. É verdade. Principalmente em FPS. É, a distância pela tela transforma qualquer pessoa numa pessoa sem limites de coragem. É. Uma pessoa, num BR zoeira. Seu lixo! Eu sou corajoso, velho, no headset. Por exemplo, vocês tudinho aqui são um bando de otário, velho. Vem pra tapa. Olha, mesmo se fosse tretar, não vale, cara. Tem que puxar peixeira, cara. Não vale. É. Mestre em armas brancas. O cara fala... O cara falava assim, mas se tu me ganhar, eu te mato. Aí você olhava assim com aquele olho, você fala... Não, não, não. E aquele, Neilson? Nem eu, nem você. Desliga a porra do negócio lá. É, ia lá, puxava a tomada do fliperão e já era. Não, e esse era os melhores, né? Porque pelo menos a gente não apanhava. Eu só perdi a ficha. É. Tava bom. Foi o começo do Rage Kit, foi isso? Os caras puxando o cabo de arcade? Na verdade, foi o começo do Spunk nos meninos pequenos, velho. Coitado dos piais, velho. Era tanto nego que levava cascudo. Às vezes chegava um cara, pronto. Tinha um cara quando eu era mais novo, velho. Que quando a gente entrava, assim que eu cheguei, eu tinha o quê? Uns 8 anos. Chegava, aí tava jogando. Quando o cara entrava, a galera perdia as fichas e saía, velho. Porque ele ia escolher a marca que ele ia jogar. Depois todo mundo voltava a jogar. Pô! Caraca! É. O cara era um monstro. O cara devia ter o quê? Uns 17 anos. No meio de um monte de pivetinho, aí era o rei, né? Caraca. Era o picudo. É, cara, o rei do bullying. Até olha assim, falou, ó. Isso aí, o rei do bullying antigo, cara. Naquela época nem era bullying, né, velho? A gente fala... Esse que eu ia falar agora. Naquela época não existia essas paradas de bullying. Não, então, justamente. Você levava nomeando ele como se fosse agora, né? Se fosse atual, você levava um cacete, chorava e depois pra você tava bom de novo. É, chegava em casa e contava pro pai, isso era brincadeira de criança. Não, se você voltasse pra casa do pai... Ele batia em você. Você apanhou, filho da mãe. É isso que eu ia falar agora. Se você chegasse em casa e falar, opa, apanhei no fliperama, você apanhou, então toma aí, mais um aí. Desse jeito. A gente apanhar, mas ficava tranquilo, caladinho. Fala, por que tá essa marca aí? Não, eu caí ali. Ah, cara, eu tinha um amigo meu que ele era leite cupeira, ele não era nesse ponto, não. Ele chorava pra mãe dele, a mãe dele ia lá no fliperama tirar a satisfação. Não, cara, isso é pior ainda. É sério, mano, a mãe dele entrava no fliperama, todo mundo jogando lá, a mãe dele entrava no barraco já. Quem bateu no meu filho? Quem bateu nele? Vou te transformar em chocolate! Cara, era tenso, velho. Era tenso. E como é que vocês conheceram o fliperama? E meus primos me levaram e tal, pra lá. Os meus primos mais velhos, tipo, cada um tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos. Quando eu fui, eu era pequeno. A primeira vez que eu fui pro fliperama, eu tinha 6 anos, velho. Então era muito, muito menino ainda. Como eu disse no Eu Indico, né? No quadro demo. Passado. É, no, desculpa, como eu disse no demo... Não, eu não disse isso no demo, não, pô. Foi no demo, foi o primeiro jogo de fliperama, foi no demo. Foi no demo. Pronto, como eu disse no demo... Caralho, o demo parece que é o capeta, né, velho? No demo, como eu disse no demo, como eu disse numa edição anterior, eu comecei a jogar... Satanás, é você, Satanás. Ai. Como eu disse numa edição anterior, eu joguei, o primeiro jogo foi Cadillac Dinossauro, joguei com meus primos, e aí sempre eu queria viver na casa da minha tia, ela tinha um flipper perto, e minha mãe toda vez que eu ia pra outro lugar, né, sem ser minha casa, me dava um dinheirinho, ou mandava um dinheirinho pra minha tia, e aí eu convencia lá com o meu gingado nordestino, né, tia, por favor, me dá o dinheiro, eu não preciso de lanche não, eu lancho com os meninos e tal, aí... Pronto, velho. Saía com o dinheiro todinho, gastava no fliperama o primeiro dia. No outro dia já queria voltar pra casa, velho. Aí quando eu voltava pra casa, eu chegava, mãe, deixa eu ir pra casa da tia. Mas aí ela. Só ia pegar mais erva. Justamente, né? Mas não funcionava muito, não. Gingado no nordestino. Imaginei com uma peixeira assim, vai, dá o dinheiro pra jogar. O dinheiro pra jogar. Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom. Essa até eu vou reconhecer que foi legalzinho. Isso, foi o selo Felipe Approves, é isso? Nordeste Approves, né, porra? É duas peixeiras cruzadas o selo, assim. Você jogou Cadillac, que você falou, né? O primeiro jogo, foi? Isso, Cadillac Dinossauros. Então foi o quê? 92? Acho que não sei. Quer véio, saber? Não, volta lá no demo, lá escuta. É isso mesmo, pô. Não, já ouvi já. Tô falando assim que foi 92, 93 que saiu o Cadillac, pô. Deve ser, velho. Deve ser. Foi no começo, velho. Eu acho que foi no começo. Eu era muito pequeno, velho. Ninguém sei perto disso aí. Você chegava a jogar aquela máquina gigante do X-Men lá? Não, velho. Não joguei. Aquela máquina era rara, cara. Acho de ver assim. É, eu vi uma vez aquela máquina. Eu nunca vi, só vi foto. Só em São Paulo, só tinha em São Paulo, pô. Eu moro aqui e nunca vi, não. Porque aqui no Nordeste é uma merda mesmo. Eu só vi as fotos, né? Tipo, é uma puta máquina. Dá pra jogar 4 ou 6 pessoas, né? Sei lá, se dá pra jogar com a bola. 6 pessoas. Seis? Tinha. A máquina do tinha a máquina do Mortal Kombat original, não tem o fliperama original, que tinha o Johnny Cage, assim, dando uma voadora, tá ligado? Ah, essa daí é foda. Porra. Doida demais, e era Mortal 1. Aonde tu jogava, Nelson? Aham, no bar, era o barzinho. Aí é irado, hein? Mas foi o barzinho que teu pai vendeu teu videogame? E os fliperamas onde você jogava, era onde? E aí, quem fala primeiro? Bom, os fliperamas que eu jogava, geralmente era num boteco. Boteco, não sei se a maioria do pessoal aqui sabe, boteco é um bar pequeno, onde os cachaceiros iam encher a cara. Bom, ah, então um aqui no Nordeste, que galera, aqui no Nordeste a gente chama de pega-bebo. Pega-bebo, porra. É, aqui em Minas, boteco é mais gastronômico, saca? É. Boteco aqui em São Paulo é, tipo, os bêbados vai lá, enche a cara, deixa o dinheiro cair no chão, você pega e gasta com ficha. Já era. Aí era bom, né? Agora encontramos um ladrão. Aí era bom mesmo, hein? Ó, na real, boteco, só tem duas coisas em boteco. Ou melhor, três coisas em boteco. Fliperama, mesa de sinuca e bebida, cara. Acabou. Isso, exatamente. Não, e a maquininha de cassino lá, esqueci o nome, caça-níquel. Não, isso daí já é bar. Bar que tem isso daí. Boteco não tem. Antigamente tinha isso não, Diogo. É, não tinha essas paradas não. É, aqui era, no Brasil não. Era sinuca ou pembolim ou fliperama, velho. Pembolim, cara, olha só. Pembolim é totó, né? Olha só. Pembolim é totó. Isso mesmo, os nomes. Nilson, como é que é? Pembolim. Fantori? Pembolim. Diogo? Nem aqui, sabe o que é. Pembolim também, Felipe. Totó. Só totó mesmo. Aqui é pacal. Aqui também. Quê? Quê? Não, tá vendo que aí, na moral, velho, tá vendo que não é implicância minha não, Timblu, aí não. Os nomes são muito feios, pô, igual aquela brincadeira da bola de gude, pô, aquele negócio tudo, No Rio de Janeiro é Fla-Flu, né? Fla-Flu. No Rio de Janeiro é Fla-Flu. No Rio de Janeiro é Totó, Eu sabia que era Fla-Flu. Tô dizendo uma coisa, recomendo a todos os nossos ouvintes que abram lá o Google, digitem lá, Pebolim, aí vocês vão ver o que é. Aí você digita pacal, aparece um avião do exército, mano. Por quê? Viu? Foi o que eu falei pro Diogo ali, ó. Pacal. Digita totó, vai aparecer um cachorro, velho. Não, totó vai aparecer a mesa de totó. Totó aparece mesa de totó, tá certo. Ei, mas pacal também aparece, velho. Você tá tirando onda, só porque as duas primeiras não são a mesa, mas... Aparece depois também. Já aparece, velho. Aparece sim. Você quer tirar onda aí? Do é porque aparece. Lá só tinha nos exércitos. Ah, entendi, é mesa militar. Mesa de pebolim militar chama pacal. Entendi. Beleza, agora faz sentido. Que nem eu tava falando, então, aqui os fliperamas eram em boteco, né? Os bares aqui. Então só tinha cachaceiro, em alguns, dependendo do lugar, tinha ponto de boca de fumo, ponto de droga. Oi? Kenga lá, do lado do cachaceiro. Não, isso não tinha. Tinha luz azul, não, que tu jogava. Não tinha. Azul, né? Ah, ok. Aí, então, era comum a gente estar jogando ali o fliperama, né? E dar sempre uma briguinha, uma coisinha ou outra. Então, eu me lembro muito bem de uma vez eu tava jogando o Samurai Shodown 2, um dos meus jogos de fliperama favorito. Cara, foda mesmo. Muito bem feito, ué. Era muito top mesmo. Ah, verdade. Não, então, é porque eu ia te falar que o nome tá errado. Fala, como é que é o correto? Showdown. Que seja. Você falou Xandown, velho. Não, não falei Xandown. Ah, não, naquela época ninguém falava nome corretamente certinho, não. É verdade. Hein, eu chamava de Samurai Shadow. Samurai Shadow. É, mas eu não falei isso daí, que ele eu disse, falava eu disse, Shadow. Eu falei Xundal. Então. Hã? Eu falava Xundal também. Eu falava Xundal. O Eduardo é aquele cara que falava Berserker's Barrage em vez de Attack on Titan. É. Duvido. E ainda tem aquele outro, Jamerocrown. Não, mas era sério, Edu. Você falava certinho na época? Velho. Todos os nomes? Jogo, todos, sim, não, pera aí. Todos os nomes? Todos os nomes você falava de jogo? Não. Eu não falava. Eu ia zoar o Team Blue, depois eu desisti de zoar eles. Não, mas aí, então era muito comum ter esse alguma briga, algum evento diferente no boteco lá. E eu, uma dessas vezes, eu tava lá jogando meu Samurai Shundown 2, né, como eu chamava na época, e ali, eu quietinho ali, eu e mais algumas pessoas na volta olhando, eu me lembro que tinha o Samurai e tinha um outro jogo do lado que agora não me recordo, mas era muito comum o Samurai, sempre tinha Samurai naquele fliperama ali, um dos tantos que eu jogava. Sempre tinha Samurai no fliperama? Pra pegar uma ficha, o cara tá jogando aqui. Deixa o cara falar, Diogo. Deixa o cara falar, Diogo. Mas foi legal, cara, eu gostei. Ele falou, não, porque sempre tem samurai lá, velho. Sempre tem samurai. É isso mesmo. Nem eu, que sou o mais lésbico daqui, tive capacidade de fazer, velho. É, eu gostei, cara, eu gostei. Eu confesso que eu pensei a mesma coisa que o Diogo, só que eu achei meio fora de contexto, mas já não, que não, mas trocar o nome, ficou legal. O nome de Machine Cast pra Praça Cast. Orquestra com o Diogo Paixão. Ai, ai. Então, daí, teve uma vez que deu um rolo lá. Não sei o que aconteceu ali. Como eu falei pra vocês, era uma boca de fumo ali. Deu rolo com a dona do bar, a esposa do dono, né, o casal. E a mulher tava grávida. Devia estar com seus 7 meses, por aí, barrigão. E um carinha lá, que não sei se ele tava chapadão ou tava bêbado, enfim, começou a discutir, nós jogando ali. E aí, dali de dentro, começou a dar briga, e rolo, xingamento, empurra com o dono do bar e coisa e tal. E aí eu perdi a ficha, saí de perto, fui lá pra rua, perdi a ficha. Aí o cara sumiu, passou da esquina, não deu pra ver mais o cara saiu do boteco, eu voltei. Quando eu, jogando de novo ali, papapá, né, tranquilo, daqui a pouco o cara voltou e entrou no boteco de novo. E aí começou a discutir de novo, não sei o que, babá. E aí eu já perdi outra ficha, saí pra rua e fiquei só olhando. Eu e a gurizada, né, a maioria ali com seus 12, 13 anos, enfim. E daí o cara saiu outra vez. Beleza, aí, agora eu vou continuar. Terceira ficha. E o cara começou lá da rua, começou a gritar. Não, porque vocês não sei o que, porque blá blá blá. A mulher pegou um facão, uma mulher grávida de 7 meses, pegou um facão na mão e saiu pra rua. Nordestina essa mulher? Pois é, talvez seja. Muito feliz. Felipe. Era o Felipe na barriga dela, eu acho. Era o Felipe. Aí ela pegou, saiu pra rua e todo mundo saiu de atrás, né? Daí eu mesmo larguei por conta a ficha, fui olhar. Ela saiu atrás do cara, ficou ali na frente xingando ele xingando ela, a mulher pegou e começou a dar com a chapa do facão nas costas do cara, sabe? De lado, assim. Pá, pá, nas costas do cara com o facão. Caralho, o cara deu um tapa no facão e esbufeteou a mulher caiu de barriga no chão. Nossa, velho. Nisso veio o marido dela, que ele tava lá pra dentro, né? O bar era na frente da casa, a casa deles era nos fundos. E o cara veio correndo já numa voadora. Rapaz, o troço foi feio. E a mulher na volta procurando o facão no meio do barro, tava chovendo. Cara, parecia uma luta de Street Fighter, sabe? Isso que ia falar, mas choveu. O Yuki Sagat, tá ligado? Oh, mas e aí? Você teve contato depois? O neném ficou bem, velho? Cara, ele cresceu, Felipe, eu conheço ele. Não, ele nasceu, nasceu prematuro, mal, ele nasceu uma semana depois. Menos mal, porra. Nasceu prematuro, por causa da prova que ele levou, ele disse, meu irmão, eu vou sair daqui, tô levando. Tô vazando, falou, galera. Tô vazando, falou, nasceu valeu. E vale pior é que juntou tudo, né? O samurai com o facão, o guri nasceu, eu acho que já nasceu samurai, né? Aquele vídeo, esse daí que você contou, essa história aí que você contou, que tem uma mulher, daí ela leva uma voadora e tal. daí é o Sub-Zero brasileiro lá, pá. É, mas não foi ela que levou a voadora, foi o cara que ela tava batendo. O cara que deu a voadora no cara. Ah, é verdade, é verdade. É o marido dela. O bêbado que tomou a voadora do marido dela. Isso, isso mesmo. Mas foi uma voadora a lá Sub-Zero brasileira? Não lembro, já faz muito tempo. Faz mais de 20 anos isso, eu não lembro. Não foi estilo Liu Kang não, Tim Blood. Eu só lembro do fato, cara. Eu sei que isso era constante ali nesse fliperama. Briga, o fliperama já ainda existe ainda, esse boteco? O boteco existe. O fliperama já não existe mais, né? Infelizmente. Legal. E você, Edu, onde foi que você conheceu... Então, cara, o lugar onde eu tava de férias, lá em São João, na casa dos meus avós, por parte de mãe. Aí meu primo virou pro meu pai e falou... Tinha um lugar lá pra gente poder alugar uns cartuchos, pra gente jogar. Na época era Master System, que aí tinha lá que a gente podia alugar cartucho e tal. Fomos lá na locadora, meu pai levou a gente. Aí chegou lá, tinha as máquinas de fliperama lá pra gente jogar. Aí foi lá nessa máquina que, assim, né, cheguei lá, tá todo mundo lá, que lugar imenso, cara. Era uma loja grandaça, tipo, sei lá, o tamanho de uma casa, assim, era grande mesmo. Era uma casa de fliperama. Era uma casa de fliperâmetro? Tipo isso, cara. Era. Eu lembro que era num prédio, e o andar do prédio todinho era por conta desse fliperama, e tinha as coisas pra cima. Caraca, velho. E era dividido tipo em sala, então você tinha a sala pra você jogar Mega Drive, aí tinha lá os... Show de bola, hein? Tinha a sala pra você ver os cartuchos, aí tinha a sala pra você jogar as maquininhas. Aí a gente cheguei lá, fiquei... Véi, fiquei babando. Todo lugar que eu olhava, você era igual criança. E tinha que ficar andando com a mão colada no meu pai, né? Porque tava cheio de gente. Era igual criança não, Edu. Tu era, pô, criança. Não, então. É, verdade. Não, isso foi ontem. A Famiage tava mais de 8 mil querendo jogar, velho. Não, véio. Veja a diferença de ostentação. O Tim Blue contando a história dele. Não, porque tinha uns maconheiros, tinha uns bêbados, um a música do facão, né? Um boteco. O Edu, não, uma casa de fliperama. É, isso é elite, né, cara? Elite é assim. É, casa de fliperama, papai segurando minha mão. Ó, olha a diferença da história. É porque você vê, né? O cara que vem da boca e o cara que vem da família, né? De isso. Isso aí. Caralho, o cara que veio da boca. Caralho. A gente define o nível das pessoas pelo arcade que pelo flipper que ele ia. Pelo flipper que ele ia, exatamente. Exatamente. Tim Blue jogava no flipper do Zé Pequeno, velho. Ô, Dadinha, dá uma ficha aí. Dadinho, caralho. Botava o facão em cima da mesa, assim, pá. Ai, cara. Continua. Aí foi ali que eu vi, cara. As máquinas ali e tal e tudo. Aí meu pai virou, me entregou uma. Pegou, chegou na máquina assim. Me entregou uma fichinha. Falou, vamos jogar. Eu não dava altura na máquina direito, né? Aí meu pai me pegou pela cintura assim. Me levantou. Ficou me segurando pra mim ficar na frente da máquina assim. Olha lá, isso que é pai, hein, velho. Hein? Isso que é pai, hein, bicho. Momento pai, tudo. Isso que é pai, na moral, velho. Aí. É diferente dos pais que vendem videogame da galera, velho. É, velho. Desculpa aí. O Nelson fala chorando, né? Isso que é pai. Isso que é pai, cara. Pelo amor de Deus, cara. Caramba. Olha isso, cara. Eu queria ter um pai assim, cara. O cara vendendo videogame, meu Deus. Caralho. Tô sendo pesado mais de 8 mil com essa porra. Aí eu fui, joguei um pouquinho ali. Na hora que eu perdi a ficha, meu pai foi pra não sei o que, me deu um refrigerante. Aí eu fiquei o resto da tarde praticamente só vendo ele e meu primo jogando. Aí um ia pra um lado, outro ia pro outro, eu sempre acompanhando, sempre olhando. Mas eu não dava altura pra jogar. Aí finalizou o dia, quando meu pai pegou, deixou eu entrar na cabine que tinha as máquinas pra jogar lá e tinha Nintendinho pra jogar. Aí era a salinha do Nintendinho. Aí eu cheguei lá, comecei a ficar jogando Nintendinho, fiquei entretido lá jogando Nintendinho. E ficou lá ele e meu primo andando pelo fliperama. Sei que depois a gente foi embora, a gente levou uma galerinha de cartuchos de Master System. O dono da locadora falou, não, vocês podem ficar uma semana com os jogos lá, depois vocês estão. Vocês estão levando jogo demais da conta. Tá louco. Esse lugar é outro nível. Esse lugar existe ainda, Edu? Cara, não existe mais, não. Só com que certeza. Ele fechou também tem pouco tempo. Foi em 2005, me parece. O paraíso foi extinto, velho. Ô, Eduardo. Eu pensei que era outro país, velho. Ô, Eduardo. Oi. pouco tempo, há 10 anos atrás, cara, tu bebeu? Caralho, velho. Cara, não, relativamente é, você, tempo mesmo, tipo, porque, não existem tipo, casas antes até 2005, gente, é, vocês estão perdendo a noção do tempo. Nós estamos em 2015. Mas, velho, o que a gente tá dizendo é o seguinte: pronto, mas o fliperama 2015... que eu frequentava, por exemplo, se extinguiu em 2000, velho. Ele durou 5 anos a mais que o fliperama que eu uhum. Entendeu? É isso que ele tá dizendo. Ela sobreviveu um pouco mais, justamente pela estrutura, pô. É, mas é porque ela provavelmente em 2005 ela tinha Play 2, tinha essas coisas assim. Então, justamente. É, então, aqui. 2005. Mas o Eduardo. É tempo, cara. 10 anos é muito tempo. Saca. Tá então, bom, tá bom, tipo, tá bom. Então. É muito tempo essa porra. Virou pó as máquinas, deu merda. É muito tempo. Provavelmente não tinha mais máquina, né, cara? Provavelmente era só coisa de videogame. Porque virou pó, pô, né? Tinha o que lá? Play 2 dentro das máquinas, Play 3. Aqui tem fliperama aqui no shopping, mas é tudo com Play 3 e Xbox dentro das máquinas. Não, cara. Lá. Não, aqui no GameStation não tem. Aqui nas mesmo, saca? Tinha máquina. Mas o Edu. Killer Instinct 64, a máquina mesmo, saca? Lá no coisa. Era tipo, é o único lugar que eu já vi ter essa máquina do Killer Instinct 64. Ô Eduardo, mas essa locadora, né? Essa casa de arcade, ela era que você frequentava ou foi só a sua primeira vez lá e você nunca mais foi? Não, cara. Sempre que eu ia lá pra São João, a gente ia nessa locadora. Só que ela mudou muito de lugar, sabe? De acordo com o que foi acontecendo as coisas. Quando chegou na época do Nintendo 64, por exemplo, você já tinha muito... Você já não tinha mais as máquinas igual tinha antes, que ligava... Eu lembro que tinha lá console de Super Nintendo adaptado no Flipper, né? No Flipper, saca? Você era o Super Nintendo, o cabinho vinha até a mesinha do Flipper e você jogava na mesinha do Flipper. Ah, aqui tinha muito esse... Arcade Stick. Esse fliperama aí de Super Nintendo dentro, que tinha minuto, não sei se você lembra, tinha um tempo. Você botava meia hora, 10 minutos. Uhum. Que bosta. Uhum. Eu tinha ódio disso. Eu nunca vi, não. É, pode aqui tinha muito isso aqui, cara. Bacana, velho. Alguém sabe por que a gente chama os fliperamas, os arcades de fliperama? Rapaz, eu acho que é a cultura do Brasil mesmo, cara, de falar fliperama. Não é que seja cultura, ela surgiu de algum lugar. Por quê? Antigamente, antes dos arcades, tinha as máquinas de pinball, que eram chamadas fliperamas, né? Esses são os fliperamas. E aqueles coisinhas que tu bate na bolinha, o nome daquilo é flipper. Sim. É, então foi daí que saiu o nome dos fliperamas. É a mesma coisa do caso dos cartuchos, né? Lá fora, na Europa, Estados Unidos, todo mundo fala cartucho, é cartridge. E aqui a gente chama de fita. Chega lá em qualquer lugar e fala que é fita. Os caras vão ficar te viajando. Vai achar que é um VHS, cartucho. Porque a gente é acostumado a falar fita. Então quem é fala coisa... cartucho é um Zé Ruela. Não, o cara pode até falar, mas... Não, eu digo... Eu digo, Zé, o cara que diz assim, eu vou ali alugar um cartucho hoje é porque ele quer bancar de fodão. Ele quer colocar um monóculo e falar, eu vou tomar um café no Starbucks e vou alugar um cartucho. Exatamente. Oh, meu Deus, meu cartucho não está pegando. Eu não me lembro de falar cartucho. Tudo era fita. Sempre falei fita. Tudo é fita. Ah, inclusive... Sempre falei fita, até surgiu o CD, né? Mas você sabe que a gente chamava... Meu Deus do céu. Vai me dizer que quem bota o jogo do PlayStation 2 não diz, me alcança o CD do jogo ali. Lógico, pega aí exatamente. Esse disco aí, por favor. Pá, coloca aí. Escolhe o CD. Escolhe aí, mano. Ninguém vai dizer escolhe a fita. Eu não digo escolhe a fita com um CD, não, pô. Que doente é esse também? Não. Eu digo porque o do Play 2 é DVD. Sim, mas a galera fala CD mesmo. Mano. Isso, exatamente. Pega o disco aí, pega o jogo, véio, escolhe aí, o CD. Pega esse jogo aí, bota o CD aí. Eu acho que hoje a gente não fala nem DVD, nem Blu-ray, nem porra nenhuma. A gente fala só jogo mesmo, acho. A gente fala, eu vou entrar aqui na mídia digital mesmo e... Eu vou aqui baixar meu jogo. Pega o crack ali. Vou abrir o Torrent Edition, abrir meu Torrent. Ou uma vez eu... Escolhe o Torrent aí, escolhe o Torrent. Eu tava craqueando um jogo, né? Aí eu falei, ô mãe, eu uso crack. Caralho. Minha mãe olhou pra mim, velho. Ela ficou tipo, que é isso? Eu falei, não, mãe, eu uso crack faz uns 2 anos. Eu, por causa da internet, né, não sei o quê. Ela... Não, filho, não brinca com isso. Falei, não, craque isso aqui, mãe. Faz o jogo rodar pirata. Ela ficou tão puta, velho. Dá uns tapas assim nas costas. Vamos voltar pro foco, velho. Vamos voltar pra essa porra desse foco aí de falar de fliperama, velho. E você, Vantores, onde foi que você frequentava os arcades? Era qual casa? Ou bar, né? Não sei. Ou boca. Então, a primeira vez que eu tive contato com o arcade, cara, funciona assim. Aqui no bairro, tudo era muito movimentado, assim, a galerinha vivia na rua, a gente jogava bola, corria, etc, beleza. E um dia, sumiu todo mundo, sumiu, tipo, caraca, apocalipse zumbi começou e não me avisaram, tipo, tá tudo deserto, tudo deserto. Aí eu falei, não é possível, cara, cadê todo mundo? Ia chamar a galera em casa, ah, ele não tá, ele saiu. Porra, como assim? E procurando a galera no bairro, procurando, beleza, voltei pra casa triste porque não tinha ninguém pra zoar. Aí minha mãe falou pra mim ir no mercado, no caminho do mercado, o lendário mercado, sempre no caminho do buscar o pão, tem lá, um fliperama lá. É sempre assim, cara. E aí, tipo, eu indo em direção ao mercado, tinha aberto uma lojinha lá, que era um flipper mesmo, só máquina lá dentro. E a galera do bairro tava toda lá, velho, toda, tipo, o bairro inteiro, a molecada, toda a minha turma tava tudo enfiada lá dentro. E aí, tipo, eu nunca tinha visto aquilo, então, tipo, eu cheguei assim de fora, olhei, mó barulheira, todo mundo gritando, os barulhos de Hadouken, todo tiroteio lá dentro. E que isso, mano, aí entrei pra ver e, tipo, tive contato lá, a galera jogando, lá se divertindo, falei, caraca, que foda. Beleza, aí eu fiquei assistindo a galera jogar, esqueci do pão. Esqueci de casa. Melhor do que gastar o dinheiro no pão, né, velho? Aí fiquei lá, só assistindo a galera jogar, beleza, tranquilo. Eu tinha saído de casa umas 10 da manhã, cara. Nossa. Quando eu fui dar por conta que horas eram, já era 3 da tarde já. Caraca, eu fiquei enfiado 5 horas dentro do flipper, assistindo a galera jogar. E aí eu chego em casa e minha mãe tá no desespero pensando que eu fui sequestrado. Caralho! Aí eu cheguei pra ela, expliquei, tinha aberto um flipper lá do lado do mercado, que a galera tava jogando. Aí ela falou, ei, você não comprou o que eu pedi, né? Ai, desculpa, esqueci. É, na verdade ela não tava preocupada contigo, ela tava com fome, né, cara? É, então, exatamente. É bem dessas. Aí o meu primeiro contato foi ali, naquele flipper, que no dia seguinte mesmo eu já tinha conversado com meu pai e falei, pai, abriu uma máquina de game aqui. Meu pai nunca gostou dessa parte, assim, de jogos, etc, mas ele também nunca foi contra. Então ele me deu um trocadinho lá, falou, vai lá jogar, cara. Aí eu fui lá e cheguei no flipper, primeiro jogo que eu joguei no flipper foi King of Fighters 97. Foi o primeiro que eu joguei. Credo, cara, tu conheceu? Caralho, conheceu o Fliperama em 97? Sim, sim. Caralho, velho. Eu conheci o Fliperama com 7 anos de conheceu idade. Conheceu quase no fim já. Quase no finzinho já, velho. É, durou. Esse Flipper que tinha aqui no bairro durou 3 anos. Durou 3 anos. Foi 3 anos de contato direto. Aí, tipo, acabou. Nunca mais vi. 2000 mesmo já não existia. 2000 foi mais, tipo Apocalipse, né? Apocalipse Arcade. Já era. Ah, não, 99, 98 eu já saía procurando. Não, deixa eu ir ali no flipper do seu Zé. Quando eu vejo o seu Zé aqui já, de fliperama tal. Fiz puta que pariu, tem que achar outro negócio. Vamos embora procurar. Tá procurando. Cara, tem um flipper não sei aonde. Vamos lá. Cara, hoje... 3 máquinas só. Aquele negócio que era 10 máquinas, 12. Tinha 3 miadas assim, tá ligado? Disse, porra, que merda é essa, velho? Tem mais ninguém pra zoar. Eu posso zerar um jogo em paz aqui sem ninguém botar uma ficha pra me lascar, tá ligado? Porra, foi triste, velho. Foi ficando triste. Disse, não, vou voltar pro meu Mega Drive mesmo. Então, hoje, se eu quero jogar algum game desse gênero, arcade, etc, aqui em São Paulo ainda tem umas coisas que dão, sei lá, um revival nessa época aí. Nem tem a Lords em Tatuapé, que é uma casa de flipper, beleza, bem movimentada. Tem, por exemplo, nos shoppings, todo shopping tem algum centro de fliperama lá, né? O Game Stationzinho da vida. Mas aí já é cartão, né? Aí já é cartão. Então, já é cartão. Já, mas pelo já menos você joga ficha, no... Mas você é a mesma máquina. Arcade, tá valendo. Mas, pelo menos aí tem, né? Aqui nem isso tem. Mal, acho um The King of Fight 2002, assim. Aqui mas... não acha nada. Ah, mas eu não gosto de 2002, não. Nem eu. Aqui em São Paulo tem bastante coisa, cara, nesse sentido. Tipo, todo shopping, sem exceção em São Paulo... Tem lá um Playland, um Game Station, todo shopping tem essa parte que você pode ir lá e jogar, entendeu? Aqui também, os 3 shoppings que tem aqui em Recife tem Game Station. Sabe que era massa antigamente? Que tipo, você chegava num barzinho diferente, aberto, tinha uma máquina nova, tipo, você tinha um bar da esquina que tinha Real Bolt, tinha um outro bar do outro lado que tinha uma Samurai, tinha um outro bar que tinha Cadillac, então você tinha que ficar sempre se deslocando pra jogar os jogos que você queria jogar, cara. E aí você trabalhava, tá vendo? Não existia pivetista dentro. Já era videogame na vida real, já era uma exploração, entendeu? Era o estímulo da... Já era o Nintendo Wii. Ô Nilson, confirma pra mim. Ô Nilson, confirma pra mim. Cada um deles era uma ficha diferente, né? O formato das fichas? É. Tinha um que era a ficha comum mesmo, normal, e tinha outro que era aqueles que os caras apertavam o botão e caía o crédito, sim, tá ligado? Sim, sim. Apertava. É porque daí o cara podia comprar onde era mais barato, ou comprar querer jogar do outro. Na época eu lembro ainda era 20 centavos a ficha. Sim, pagava isso também lá. 20 era centavos. Mas era o quê? 94, 93, 94. Aí, eu em 97 pagava 20 centavos na ficha. Hoje a gente paga R$2. Aí. R$3,50 aqui, cara. Voltando pra falar do Samurai Shodown, meu irmão. E aqueles... Como se fosse um fatality no final do game. Era muito foda, né, velho? Você dá o fatalityzinho, tipo... Com a combinaçãozinha, torava o cara no meio. Terminava assim. Era muito foda, velho. Aquilo ali eu vivia tentando fazer e não conseguia. Mas não tinha combinação, cara. Só tinha que coincidir o golpe com a energia do cara. Não. Tô falando do Samurai 2, não, pô. Tô falando do Samurai mais atual. Tipo, o 3, o 4. Tinha isso, pô. Às vezes você ia fazer isso. De repente, aparecia lá a combinação. Pra trás, pra frente e... Não sei o quê. É outro botão. O cara ia rapidinho, fazia... Torava o cara no meio. O que tinha isso aí era o 4, mano. O 3 e o 4 não jogava no fliperama. O 4 é bom. O 4 é muito foda, velho. Só 1 e 2. O 4 é um dos melhores, mas o 2 pra mim é o melhor. Mas o 2 é melhor. O 2 é melhor. Só que o 4 eu joguei muito também no flipper. Não, eu só joguei... Concluindo aqui. Qual personagem vocês jogaram? Não é pra falar do jogo, é pra falar do arcade. Sim, eu quero trocar a experiência de se eu joguei com alguém fila da puta do gênero, tá ligado? Tipo, alguém de Blue Mary mesmo. Sempre apanhava de uma Blue Mary no The King of Fighters, velho. Tinha uns caras que era foda, velho. Eu jogava com o Galford. Ah, aquele cachorro do cão, tô ligado. Com ele mesmo que eu jogava também. Gostava de jogar com ele. Eu preferi o Hanzo, velho, do que ele. Né? Mas eu jogava de Kill. Vai, deixa o Vantone falar. Muito obrigado, moço. Então, aí de 97 até 2000 foi quando durou o flipper aqui no bairro. E aí teve um dia de 99, já quase no finalzinho já. Tipo, o Flipper ficou muito tempo sem atualizar, sabe? Tipo, ele abriu com uma pancada de máquina lá dentro. Tinha muita máquina lá dentro. Então, ele ficou mó tempão sem atualizar jogo. Ficou mó tempão sem chegar coisa nova. Muito tempo. Em 99, surgiu lá uma máquina. E aí foi a mesma coisa de novo. Tipo, cadê a galera na rua? Todo mundo sumiu de novo. Eu falei, chegou coisa nova no Flipper. Agora eu já sabia, falei, chegou coisa nova no Flipper. Aí a gente foi lá pro Flipper ver. Tinha uma máquina branca vermelha de Fatal Fury, cara. Nossa, Boa. Que máquina top, cara. Ela era gigantesca, com umas caixinhas instaladas em cima, assim. Tipo, ela fazia surround em quem tava jogando, sabe? Ela envolvia top. O cara no som. Cara, Fatal Fury Special. É, esse mesmo. Que muito bom, cara. Nossa, sensacional. Ficar jogando com o Ryu. Uma dúvida minha que eu tenho, que eu gostaria que vocês esclarecessem, por exemplo, nessa época. É que eu não vivi essa época, né? Ah, é? Ah. Tipo, vocês já tinham consoles dessa época, certo? Já. Depende. Eu já. Eu não lembro. Acho que tinha o Dynavision 3, acho. Depende. É o ano, né, que eu comecei a jogar Flipper em 89, então. Não tinha. Mas no grande período que você jogou, você tinha videogame já, em casa? Não. Eu não? Tinha um Master System. Eu tinha Master System e, tipo, em seguida Super Nintendo. Porque, tipo, quando eu conheci o Flipper, eu tinha o Master. Aí, logo em seguida, eu já peguei o Super Nintendo. Eu já até sei o que o Diogo vai falar. Vai, então, deixa fala ele aí. Falar, então. Quieto, vai. Qual era mais legal de fazer? Chamar alguém pra ir em casa jogar ou ir no fliperama jogar? Fliperama, cara. Fliperama. Porque, tipo, você chama alguém pra jogar na tua casa, é você, o cara e beleza. Quando você tá no fliperama, tem um ambiente em volta, cara. Né? O ambiente é impagável, sério. Não, gente, é longe dos pais, porque é melhor ainda. É, quer ver? Você podia xingar, você podia falar o que você quiser. Ah, mas quer ver uma coisa, Diogo? Eu posso fazer na minha casa. É. Tu quer ver, Diogo? Olha só. Sim, mas quando era... menor, você podia também xingar sem ninguém falar nada? Sim, meu pai é conturbado, ele me cresceu me ensinando a xingar. Tipo. É. Você quer ver uma coisa, Diogo? Olha só. Digamos que tenha um fliperama hoje lá no Paraná, e todos nós vamos pro Paraná. Vocês preferem ir numa lan house, cada um numa lan house, ou vamos todo mundo no mesmo fliperama? Depende, tem CS na lan house? Não tem. então vou pro Flipper. Flipperama. Claro. Se fosse CS ali com mapinha CS Rio, aí podia a gente ter... podia ter o capeta que for na Lan House que eu tava no Flipperama. É, eu também. Flipperama também. Eu não fui frequentador de Lan House. É mais nostálgico do que foda-se. Nunca será. Nunca será. Sim, pra você, véi. Pra você. Eu vou fazer o quê? Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Em o... Diogo. O meu primeiro PlayStation eu comprei em 98. Então eu tinha a Nintendo, antes tinha o Dynavision. Então os fliperamas, onde a qualidade era muito maior. Imagina jogar King of Fighters 97, 96, 95, que eram jogos. Você lembra que a gente falava bem assim, porra, tô jogando The King of Fighters sem load, velho. É, exatamente. E aí, o que eu frequentava? Locadora e arcade, fliperamas. É. Então, questão do videogame, quando eu comprei o PlayStation 1, ainda foi mais uns 2 anos jogando em fliperama e depois acabou, velho. Não tinha mais. Mas é porque não tinha. Porque se não, hoje abrisse perto da minha casa um fliperama, eu tava ali. Ô, Nilson, e você? Onde foi que você jogava o arcade? Qual casa de arcade você frequentava? Bom, não era casa de fliperama que eu jogava, não. Eu conheci uma casa de fliperama só em 98. Eu jogava mais em barzinho mesmo, aqui em barzinho, em boteco, em barra. Era assim, uma hora tava num lugar, outra hora tava em outra, vendendo uma garrafa vazia pra jogar, você sabe que é... dando uns furtos aqui de fato. Roubando as garrafas dos vizinhos. De vez em quando via um dinheirinho dando mole, já era, dois nem me viu. Não existia moeda na casa do Neilson. Não existiam cofres com cadeado. Tinha um portal mágico lá chamado Neilson Lopes. Ele sugava as moedas. Só que, tipo, eu era esperto que eu pegasse as moedinhas, né? Que se eu pegasse dinheiro, valor alto, a surra comia, né, velho? E aí eu só falava: ué, cadê as moedas de 5 centavos? Não sei, mãe. Não sei. Caíram no limbo, mãe. Caíram no limbo. Baixo da mesa, mano. Perguntava onde tá aquela moedinha de R$1. Ah, sumiu aí, não sei. Nossa, R$1? E você está ligado que R$1 na época dava pra jogar mais 6, 7 fichas. Dava pra jogar. Nossa, R$1 era dinheiro demais, velho. Eu jogava 7, 8 fichas e ainda ficava, ixi, meu cara, Deus. Cara, vocês têm noção que R$1 comprava um Kinder Ovo? Vocês têm noção disso? Ah, mas não é. Mas eu acho que na época eu comprava dois. Uma casa. Era dois, pô. Não. R$1 eu comprava um. R$1. Não, aqui, depende do ano. Não, aqui eu comprava dois. Era 50 centavos um Kinder Ovo. Você só na ostentação, então. Só. É tudo roubado, velho. É que o Neilson. Tudo roubado. Não, mas no lançamento o Kinder Ovo custava 50 centavos. É isso mesmo, pô. Eu tô te falando. Aí eu conheci Kinder Ovo a R$1. Cara, tipo, fantástico, mano. Foi a época das grandes coleções. É, que era, vinha os leãozinhos pequenininhos, coisinhas assim. Ô, Nils, fala. Você dava R$1 e saia com dois ovos na mão. Começou, velho. O cara já é ladino de cacetinhos e ainda manda uma dessa pra ele, mano. Oh. One boy, two eggs. Vou ficar calado, vou ficar quieto. Mas, ei, era massa que, tipo, né, perto da escola, ó, pra você ver, na rua da escola, saía da escola, já ia direto pro Flipper jogar Hellbolt Fatal Fury. Tinha uma máquina do Hellbolt Fatal Fury, tinha uma máquina do Samurai 2, Tekken 2 e Cadillac. Rapaz, saía dali enquanto não jogava umas 3, 4 fichas em cada máquina, velho. Caralho! A fomeagem era... Cadillac com quantas fichas, velho? Duas. Tá! Fechou Cadillac com duas fichas? Duas fichas. Caraca! A primeira ficha eu chegava quase no último mestre, aí eu morri. Eu queria zerar com uma, mas nunca consegui, cara. Caraca. Eu jogava 3, 4, não chegava na metade do jogo. É, mas aí eu jogava muito, né, cara? Eu jogava direto. Ah, Nilson hardcore. E, tipo, assim, máquina de luta, de tipo assim, o Hellbolt eu zerava com uma ficha só, o Samurai eu zerava com uma ficha só, Tekken eu morria muito, porque eu não sabia jogar aquela porra, porque... Tekken sempre teve uma jogabilidade bem mais difícil, velho. É, porque eu passava 5, 6 bonecos, aí morria pra um, ficava puto. Ah, eu porra, ficava puto porque o tiozinho Tekken, botava nível 5 no The King of Fighters. Caralho. Nível 5, aqui botar nível 8, eu zerava o jogo ainda. Ah, véio. Vai te cagar, você é mentiroso. Tô te falando, velho. Ah, mentira, rapaz. Nunca tu ia virar The King of Fighters 96 no nível 8. 96, o cara botou. A máquina chegou no nível 6. Aí a gente jogava, já tava acostumado com a dificuldade. Aí ficou, demoramos um tempão, perdemos um monte de ficha, conseguimos zerar, mas. Aí, quando o dono da máquina viu que a gente conseguia zerar, sabe o que ele fez? Foi lá e botou nível 8. Falei, carai, velho, que apelo, bicho. Nunca mais, nunca mais. Aí não, a gente jogava impossível. Mesmo assim, cara. A gente jogava mesmo assim, tá nem caraca. Aí. Caraca, oh, sério mesmo, velho. Esse cara aí deve ter ficado rico, velho, com tantas fichas que vocês gastaram. É, não, The King of Fighters 96 nível 8, hein? O cara aumenta a dificuldade e fala, gastem. A padaria começou a fazer oferta já, porque o pessoal parou de comprar pão pra jogar ficha. Sim, Blue, você tem que botar na sua cabeça, velho. Massa de padaria na cidade do Neilson. Sim, Blue, você tem que botar na sua cabeça que existiam pessoas melhores que você, velho. Não é só mas que você não era conseguia por zerar mim, que o cara não é conseguia. Isso, não, véio. Não é isso. Não é não, isso. Eu não conseguia zerar nem no 5. A questão é que eu nunca vi ninguém zerar no nível máximo do King of Fighters 96. É impossível, cara. Que impossível? Eu não consegui zerar nem no 5, Neilson. Nossa senhora, você é ruim. Impossível, mano. Bota contra aí. No cotovelo. Bota até contra aí, velho. Para, só tinha cara ruim. Só tinha cara ruim aí no quem, no lugar. Quem jogou? Pelo quem é que jogou Deus. King of Fighters 96 aqui? Eu joguei. Eu joguei também. Todo mundo jogou aqui, cara. Só o Diogo aí que não jogou. Eu joguei The King of Fighters 96, joguei o 97 foi o que eu gostei mais. 97 foi o que eu casei. Gostei mais do 98. 98, eles... Cara, eu só não curti tanto 98, porque, tipo, eles pegaram o meu trio e cagaram. E já era. Tipo, não cagaram. Era? Tipo, eles pegaram o meu trio e equilibraram, na verdade. Meu trio era Kyo... Kyo Kusanagi, o Terry Bogard e o Ryo... Ryo... Lalala, esqueci o sobrenome dele. Por que que acabou? Por que que deixaram ruim? Não entendi. Não deixaram ruim, não. Porque, tipo assim, a jogabilidade do 97, cara... Caralho, eu não errava um time de especial, não, eu não errava nada. Aí... Tipo, perfeito. Não, olha aqui. Chega no 98, não sai, velho. Não sai o especial. Vou te dizer por que que não saía. Porque o 97, qualquer meio Hadouken que você dava, os comandos saíam fácil. Justamente, quando... deixaram mais preciso. É, a 98, o que aconteceu? Se você não fizesse o comando completo, certinho, não saía. Então, exatamente. Era máquina pra quem sabia jogar, cara. É, se você não foi feito propositalmente assim. Caraca, não precisava ofender, velho. Não, é sério. É sério, não é zoeira. Tô, não ele tô foi zoando, feito não. Ele foi feito propositalmente pra isso, pro mesmo. Pro Neilson, né? Pra mim, não. Eu jogava, eu sabia fazer as paradas na moral, pô. Eu nunca reclamei de hoje. Eu nunca reclamei de jogabilidade, não, velho. Hoje eu sei jogar King of Fighters 98. Hoje. Mas na época, cara, Vantori, olha só. Nas revistas da época, Vantori, eram muitas reportagens falando sobre a jogabilidade do 98. Que tinha que ser preciso e coisa e tal. Muita gente reclamando que não conseguia jogar e coisa e tal. Até acostumar. Isso foi comum na época. Porra, aqui. No 97, se você botasse pra frente e desse um Hadouken completo, saiu o especial do... Ao Sugo, tá ligado? Uhum. Você fazia... Do Rio. Você fazia facinho, só botava pra frente, dava um Hadouken e saía. Fazia isso no 98 pra você ver se saía. Sai não, cara. Então, é o que eu tô falando, tipo, pra mim acostumar com a jogabilidade do 98, tipo, eu era muito viciado no 97, então pra mim acostumar na jogabilidade do 98, cara, sofri, velho, sofri. Ah, pra mim também, na época que eu joguei pra primeira perdi vez... ficha até umas horas, peguei bronca da máquina, fiquei mó tempão sem jogar nela. Eu só estranhei jogar a primeira vez, depois que eu... Que eu joguei, não queria mais nem saber de 97 mais não, cara. É, o 98 porque, foi o melhor. Porque o 98, ele não tem história, não tem nada, ele é um Dream Match, mas o jogo era, entendeu? Era um jogo de fight mesmo, de bater contra. Era um jogo totalmente equilibrado, os especiais não arrancavam uma absurda de sangue igual 97. Cara, 97... É, então... Você... Se você dá. Ó, 97, se você dá um duplo do Ralph, vai o sangue todo. Todo. Vai mesmo, vai mesmo. Mas vamos ao que interessa aqui. Alguém aqui tem história de X1? Sim. De um bom X? Então conte. Sim. Esse X1 aconteceu recentemente. Foi na. Foi na BGS 2014 aí. Na BGS 2014, a galera, meus amigos aí do Brasil espalhados, vieram aqui pra São Paulo pra gente poder ir pro evento. E lá nessa BGS 2014 tinha um. Tinha um stand que era a história do videogame, mostrando desde o primeiro até os dias de hoje. E lá tinha uma área só de arcade, tipo, tinha muito arcade lá na BGS. E arcade. Aí, tipo... Oi? Arcade, caralho, para fliperama, pô. Você é americano, né? Tá bom. Vamos corrigir. Tinha muito fliperama lá, muito, cara. Tinha muito fliperama, velho. Melhorou? Beleza. Melhorou. Beleza, Aí, com tanto fliperama que tinha lá, cara, tipo, não precisava de ficha, não precisava de nada, cara. Só chegar, jogar, já era. Beleza? Tranquilo. Aí a gente tava lá de boa, andando, o cara sempre falando que King of Fighters 98 era melhor, King of Fighters 98 era melhor, King of Fighters 97 era melhor, eu falava. E nós dois ficavam discutindo lá. Beleza, X1 então, tá marcado. A gente foi na BGS, cara. Olha... King of Fighters 98 nunca foi meu forte, cara. Nunca. Sempre o 97 mais. Mas peguei 98 lá com ele lá. Ganhei dele. Tipo, sem perder nenhum personagem. Nenhum personagem do trio. Ganhei 3 dele. 3 com 1. Ganhei 3 com 1. 3 com 1. Aí ganhei 3 com 1. Ele ficou puto da vida. Aí ele, não é possível. Não. Vamos de novo. Beleza, fomos de novo. Aí foi 3 com 2 agora. Foi 3 com 2. Tranquilo, ganhei de novo. Aí eu falei, mano, olha a fila que tá atrás de você de gente querendo jogar. Tipo, tava absurda a fila. Aí eu falei, você sai, entra o próximo, você entra na fila. Caralho, ele ficou muito puto, cara. Começou a me xingar. Agora falava, não vou sair dessa porra, não. Vai se fuder, fica apelando aí, não sei o que. Assim. Aí eu, então você fica de boa aí que eu vou ver o resto da feira, beleza? Fica aí tranquilo. Fiquei treinando. Agora eu te falo, só o fliperão que proporciona isso, né, cara? Como é que pode, né, velho? Ah, sem dúvidas. Você pode... vê o nervosismo do cara quando o cara tá perdendo do seu lado, não tem preço, não, velho. Principalmente quando você paga a ficha. Tu paga a ficha, tu coloca lá, here comes a new challenger, e você tá perdendo. Tipo, meu dinheiro, eu lembro quando saiu The King of Fight 97, que era lançamento 97. Rapaz, eu fui jogar uma ficha, assim, o cara já tava jogando. Não, tipo, eu olhei e não tinha ninguém jogando. Como sempre, né? Fui, botei a ficha, passei... Dois trios, o cara veio e botou contra. Era até amigo meu. Eu falei, pô, velho, sem jogar não, cara. Bota contra não, velho. A máquina chegou agora, não sei nem jogar essa porra. Aí ele, não! Eu falei, filha da puta. Aí foi e me tirou, né, velho? Ele me tirou 3-1 e ainda me deu um perfect, cara. Que o cara era viciado, velho. Falei, bicho, você já sabe jogar essa máquina. Mal, não, nem mal chegou, cara. Ah, você é fraco, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, eu sou fraco. Vão ali na 96 que eu vou te mostrar quem é fraco. Aí ele... Aí ele fala, que nada, não sei o quê. Então bora, doido. Eu não tô chamando ninguém de... Vamos lá, eu vou te mostrar como você pode fazer uma canoa, velho. Caraca! Aí ele... Não, velho. Agora eu quero vir. Aí eu peguei e fumo, né? Botei uma ficha na 96, cara. Falei, bota aí logo. Aí escolhi meu trio. Pá, ele escolheu o dele. Qual era o trio? Lembra? O trio que eu escolhi foi Leona, Clark... E, se eu não me engano, eu não lembro o terceiro boneco, cara. Eu não lembro se era... Nem usou. Se era Ralph. É porque eu não usei, cara. Eu não cheguei a usar. É isso. É porque eu não cheguei a usar. Rapaz, eu sei que eu dei 2 perfect e 3-1. Rapaz, o cara faltou quase me bater, velho. O cara faltou quase me bater, velho. Acabou a amizade. Sabe o que ele falou? Cagada! Não existe isso! Como que você fez isso aí, velho? Você é mó penoso no 97! Eu falei que eu jogo 96, né, cara? Eu te disse! Não tem como! E o outro amigo meu, pocando de rir, velho! Olhando e quase caindo no chão de rir, velho! Ele fala bem assim, ele fala, vai, o cara falou que te tirava 96, você duvidou do cara, rapaz! Aí ele botou outra, mano. Aí eu fui dessa vez, não consegui dar dois perfect não. É, dois perfect não, mas tirei de novo de 3 com 1. Ele, não, véi, esse cara, não, como é que pode? Eu falei, doido, eu te falei, eu, a 97 foi a primeira vez que eu joguei, cara. Não tem como eu, primeira vez que eu jogar, já tá o bicho no jogo, velho. Porque eu já sabia os macetes, o tempo de jogo. O 96, ele não tem tanto combo igual o 97. Mas eu já sabia já as manhas do jogo, velho. É, como emendar, né, os golpes e tal. É, e ele não, ele tava acostumado a jogar 97, cara. E também 96 é mais lento que o 97, né, cara? Bem mais. É um pouco mais lento. Eu vou falar que eu admiro quem joga de Clark, cara. Nossa. Eu jogava de Clark, mas você tinha que ver como é que eu jogava de Clark. É muito difícil jogar de Clark, você, cara. Se você chegasse meia distância, filho, já era, tá? Eu acho mais Clark, difícil. Aqueles agarrão que o cara dá, velho. Meu Deus, velho. Tipo, é meia vida fácil, tipo, velho. Olha só como é que eu fazia no Clark. O cara vinha, eu dava um soco e agarrava, tá ligado? É um tipo um combinho normal. Aí dava um soco e agarrava. Ele jogava pra cima, caía, jogava no chão, caía em cima. Só aquele golpezinho ali é quase meio sangue, 96. O Team Blue sabe como é. Que 96 os golpes arrancam muito sangue. Bah! E os especiais também. Um especial duplo no 96, cara, praticamente morre. Os especiais. Uh-huh. E foi a primeira vez que tinha duplo também no Tekken. É, daí Paz, né? Isso saiu que isso desse com é, o, porque na antigamente não tinha especial duplo, era só especial comum, não tinha duplo, não. Sei que o cara ficou muito puto, quase me bateu, velho. Eu tenho uma história de X1 recente nos arcades. Fala aí. Olha só, essa surpreendeu. É, agora eu quero ver. Eu e Vantores. Ah, perdi. Perdeu. Nossa, velho, perdeu de... Perdeu no perdi. King e perdeu no Street. Perdeu pro um jovem gafanhoto, o que que é isso, cara? Perdi. Qual era o King que a gente tava jogando mesmo? Caralho, não lembro. 2002. Ah, 2002 é lixo, velho. Então, King 2002 a gente foi jogar. King 2002 foi o trio que estava equilibrado no 98 com a porcaria sem fim no 2002. Jogo de macho de contra é 98, fi. Não tem combo infinito, não. Calma. Igual, a Street Fighter ninguém... Alpha, calma. É o melhor jogo de contra. A gente foi jogar, aí que tá o porém. Eu não conseguia pular pra frente. É, né? Tava quebrado o manete dele. Aí você fala, pera aí, mano. Mas como assim? Tava quebrado o manete dele, ele conseguiu ganhar. Eu peguei ele e joguei ele pro outro lado da tela. Já era, perdi. Ele estava no lado com a desvantagem. Ele não conseguia vir pra frente. Aí eu fui batendo nele. Dei um combo, o carinha catou ele, o Ryo catou ele e jogou pra trás. Aí pronto, ele conseguia fazer tudo do outro lado. Aí fudeu. Resumindo, ele só ganhava com desvantagem. Que humilhação. Ó, acho injusto. Não, pera, eu quero dar minha defesa. Quero dar minha defesa no X1. Acho injusto. Acho injusto isso daí que ele falou. Beleza, ganhou mesmo, ok. Show de bola, ganhou. Mas ainda quero um X1 em algo justo. Em KOF 98 ou em KOF 97. Nesses dois. Aí eu apanho. Aí a gente vem fazer X1. E cara, Super Street Fighter, Motherfucker, Ultra, desses últimos que lançou, eu também não sei jogar. Vamos voltar lá naquele Street Fighter antigo lá, cara. Aí beleza, aí você sei jogar. Não tenho nenhum X1 épico não, só que eu ganhei do meu pai e fiquei de castigo. Conta aí. Lembra da história, não? Ah, lembro, velho. Passei um mês de castigo. Conta com raiva, então, véio. Conta aí. Tem o X1 mais infeliz da minha vida, né? Eu ganhei, mas foi uma merda. Bem, meu pai jogava muito o X-Men vs Street Fighter, tá ligado? E... eu jogava sempre Street Fighter, eu não gostava muito de jogar o X-Men normal, porque, tipo, eu era muito fã do Ryu e tudo, e comecei a jogar sempre com o Street Fighter. E nisso meu pai dizia que o jogo era uma merda, né, velho? E que eu tinha que jogar o que tinha Street Fighter, o que tinha X-Men e tal. E de repente chega na máquina, né? Porque meu pai sempre viajou muito o Brasil todo, então ele jogava sempre quando viajava, nos shoppings, quando ia almoçar, trabalho e tal. Almoçar na época ele jogava. E aí, chegou, ele sempre falava pra mim sobre essa máquina, né? Que tinha os personagens que eu jogava no Street Fighter e tinha os que ele gostava, que era os da Marvel, né? Tipo X-Men e tal. E aí, chegou na loja de fliperama perto de casa, o X-Men vs Street Fighter. Aí ele disse, não, agora você não escapa não, filhão. Agora o seu Ryu vai morrer, eu vou fatiar ele no meio, vou fazer isso, aquilo, outro. Ele vai sair sem a faixa. Isso é um bocão da porra, né? beleza, pai. Vamos embora. Se o senhor ganhar pra mim, se o senhor ganhar pra mim, eu paro de jogar fliperama durante uma semana. Aí ele fez, beleza. Se você ganhar de mim, eu lhe dou 10 reais pra você jogar de ficha. Porra, era pai, top, né? Ô, Felipe, naquela época, ficar uma semana sem jogar fliperama era uma tortura, hein, velho? Mas eu me garantia, pô. Sabia que não ia perder, não. Tá ligado. Aí eu, beleza. Fui lá jogar com ele, né, velho? Só que aí foi juntando quando... Que idade tu tinha, Felipe? Eu tinha 10, 12, 10 ou 11 anos. E aí a galera da rua começou a dizer, oxe, tá, vai sair e tal, não sei o que. A gente sempre brincava na rua, nessa época todo mundo vivia na rua. E aí eu, não, eu vou ali no fliperama, eu vou bater uma partida com meu pai aqui. E aí os caras, oxe, caralho, vai jogar com o pai, não sei o que. Foi todo mundo juntando pra ir, né, velho? Pra... Evento do bairro. Aí daqui a pouco a gente chegou lá, vai, tinha uns 12 pivetes, velho, da vizinhança olhando. Todo mundo pra ver a treta familiar. Casos de aí, família no fliperama. Aí foi mais folha. Mas antigamente era assim mesmo, pô. Quando você chamava alguém pra jogar contra, X1, cara. Juntava geral, era assim mesmo. Juntava mais de 10, 15 pessoas te assistindo e eu ovacionava ainda, falava, vai. Pode crer. Era isso que era da hora. Chegou na hora da gente escolher, né? Aí, antes da gente botar a ficha, ele chegou e falou, e aí, como é que vai ser? É uma dupla, você tem que escolher dele, ensinando, né, o jogo e tal. Ele é uma dupla, você tem que escolher os dois. Como é que faz? Vai ser... X-Men vs Street Fighter mesmo, tipo um com Street Fighter, outro com X-Men, ou você quer escolher um do meu lado? Eu disse, eu não quero escolher essas merda mascarada, não. Bicho, o cara pegou um lá. Ele não fale, primeiramente não fale merda, eu me lembro até hoje. Primeiramente não fale merda, que você não tem idade pra estar falando isso, a galera lá de trás. Aí eu fiz, tá bom, pai, desculpa, eu vou escolher tudo do Street Fighter. Aí tá bom, né? Vai a gente, botou as fichas e tal. O Ryu e a Akuma, né? Apelão. Ryu e quem? Ryu e quem? Ryu e quem não, pô. Ryu e Akuma mesmo, foi mal. Aí ele chegou, botou. Oxe, vai escolher dois caras de kimono, essas porra joga igual. Eu disse, joga igual não, pai. Muda os Hadouken, muda isso. Tá, vou escolher o meu aqui. Aí pegou. Ele pensou, eu acho que ele pensava que era sinônimo de músculo, tá ligado? Ou alguma coisa assim. Ele pegou o Juggernaut. Nossa. Juggernaut e o... Como é o nome daquele cara, velho? Qual, cê... pô? Alguém me diz aí o... Como é que ele era? Ah, pô, o Magneto. Foi mal. Magneto. Nossa, Juggernaut e Magneto. Noob nos X-Men aí, não sabe nem o nome dos caras. Porra, velho. Porra, eu seu... não curto seu... muito não, velho. Seu tanto pai isso. Escolheu uma dupla horrível. Né? Ah, ele era horrível, combo, né, velho? Tá, dupla horrível pra quem não sabe jogar, né? Porque não, não, primeira... mas Magneto e o Juggernaut no combo. Magneto é foda, cara. Mas no combo, o Magneto é foda e o Juggernaut. Mas na primeira vez, foi assim, né? Tipo, eu tirei os dois dele com o meu Ryu. Nossa. A galera, apanhou muito isso, aquele outro Felipe deu no pai, não sei o que, começou a rezar ele. Não, vamos outra, disse, bora outra. Aí ele bloqueou pra mim, tipo, ele não deixou eu jogar com dois de Street Fighter. Não, tem que escolher um de cada um. Eu disse, caralho, meu pai tá apelando, velho, não acredito, né, velho? O cara... Mas ele escolheu um de cada um? Ele escolheu um de cada um. Ah. Só que aí foi pior pra ele, velho. Que ele não sabia jogar Street Fighter, tá ligado? Aí ele pegou, aí eu peguei Ryu e peguei Wolverine, né? Aí ele pegou o Ryu e continuou com a bosta do Magneto dele. Aí pronto. Eu ganhei do Magneto com o Ryu quando ele pegou o Ryu contra o Ryu, velho. Foi um perfect do caralho. Puta merda. Aí, o dono da família, pô. Aí eu comecei a me achar, velho. Chegou em casa e falou, hoje é eu que mando aqui. Eu comecei a me achar, filho. Chegou em casa certo. Assim que eu ganhei, eu soltei o controle todinho, olhei pra galera. Eu sou foda, velho. Eu ganhei do meu pai duas vezes. Aí me fudi, velho. Porra, ganhei do meu pai, já veio a lapada na orelha. Ah, porra! Duas vezes não, nem foi lapada na orelha, ele fez, vamos pra casa. Véio, antigamente, quando o pai falava assim, vamos pra casa, você dava medo, velho. É pior. Ele falou isso pros caralho, velho. Parecia que eu tava indo pro corredor da morte e eu vou pra casa, velho. Eu fiz, caralho, você é eletrocutado agora, velho. Ele olhou pro amiguinho, o melhor amiguinho dele falou assim, se eu não aparecer novamente, pode ficar com as minhas bolinhas de gude. Resumo, eu ganhei os 10 reais, véio, mas fiquei um mês sem poder ir pro fliperão. Um mês? Foda, foi, nossa, ele ficou cara. Muito invocado, velho. Ele usou a desculpa, né, do palavrão e tal, de dizer foda, de falar merda, do jeito do linguajar com o pai e tal. Mas ele tava muito puto mesmo, ele queria ficar treinando enquanto eu não podia ir, velho. Poder treinar em paz sem você tirar ele. Depois de um mês teve a revanche? Meu pai foi não, não quis mais não, velho. Não, não tinha 10 reais que valesse passar um mês sem jogar, não. Seu pai fraquinho ficou puto e ainda te deu a surra, hein? Não é foda, hein, velho? Seu pai deu... Eu fiquei só de castigo, velho. Eu não levei uma surra, não. Eu garanto que se ele tivesse dado uma surra em mim, minha mãe ia perguntar o motivo, ele dissesse que fosse pro videogame, ela ia dar nele. Como é que você perde do seu filho quer dar nele, porra? Como é isso? Você bateu no Felipe? Você tava fazendo? A gente tava brincando na vida real de Marvel vs. Cara, é legal, cara. Seu pai jogar com você... Meu pai... Meu pai jogava muito comigo, velho. A única vez que ele jogou comigo foi na época que o amigo meu botou aquele Atari lá e começou a jogar aquele jogo dos box lá, que parece uma aranha. Obrigado. A gente vê a tristeza do Nilson quando ele fala, né? Cara, eu queria ter um pai que nem o seu. O meu que jogava comigo. O meu único que jogou meu videogame. Fazendo inveja esse maldito. Mas, gente, vocês não trabalhavam quando vocês jogavam fliperama, que nem eu também não. Também não era nascido nessa época, mas quando eu joguei eu também não tinha dinheiro. Como é que vocês arranjavam ficha? Essa daí é clássica. Chama-se troco do pão. Né? Na verdade, quando eu chegava em casa, sempre eu parecia um suricato, tá ligado? Eu ficava assim, olhando tudo pra ver se tem alguma moedinha perdida ali. Eu pegava, catava, quando juntava certo de uma ficha, duas, eu já ia jogar, velho. Mas tem as desculpas clássicas, né, velho? O pão aumentou, a carne aumentou. Carne não, é me foda. Dá dinheiro pra eu comprar um pra eu lanchar no colégio. O cara não lanchava, ia com fome pra jogar, ia jogar de ficha, velho. Essas coisas, velho, não tem muito o que falar, não. Também fazia muito isso aí, bicho. Deixava de comer as paradas pra jogar, bicho. Ah, tem um amigo meu, velho. Um amigo meu, ele não voltava de ônibus pra casa, andava uns 3 km, pô, só pra poder jogar, velho. Carai, velho. Esse tá lá na família. Cara louco da porra, velho. Quando eu era pequeno, tinha aberto lá na minha cidade uma lojinha de fliperama lá e tinha uma máquina do Mortal Kombat. E era novidade, cara. Todo mundo queria jogar Mortal Kombat e tal, porque queria ver os fatalities. E tinha um carinha vizinho meu lá da rua que diz a lenda que ele sabia fazer os fatalities da galera. Que ninguém tinha visto, não, saca? Só rolava o boato, ó. O cara lá fez não sei o quê. Aí eu fui convencer minha mãe a deixar eu ir pra rua vender chup-chup. Pra eu poder ter dinheiro. Mas eu convenci minha mãe a deixar eu vender o chup-chup geladinho, não de doce de leite. Beleza. Aí, tô lá eu na rua, todo serelepe. A cada 2 chup-chup que eu conseguia vender, eu ganhava o suficiente pra jogar uma ficha. Então eu tava desesperado pra conseguir vender. Fui pra frente do banco, fui pra praça, fui rodei ali tudo e tal. Fiquei um dia inteiro, tipo, de meio-dia até 6 horas da tarde tentando vender. Aí voltei pra casa, consegui juntar, eu consegui comprar acho que 9 fichas. Aí passei na casa desse meu vizinho e falei, não, vamos lá que não sei o que, que eu tenho o dinheiro pra comprar a ficha. Eu quero jogar o Mortal Kombat, vamos lá pra gente jogar. Aí a gente foi pra jogar e tudo, chegamos lá, pegamos as 9 fichas. Rapaz, que decepção que foi gastar as 9 fichas e não conseguir fazer nenhum fatality. E rezava a lenda que fazia. E não fez porra nenhuma, velho. Oh, mas eu chorei, velho, de decepção. Falei, porra, eu queria ver o negócio, velho. Eu trabalhei o dinheiro pra ver. Você chorou, velho, de novo, cara? Chorei, velho. Que pariu, você é um Eduardo chorão. Eduardo era criança chorona. Eu era criança chorona, velho. Eu era. O Edu sempre foi um cara tocado, né, velho? O Edu sempre um cara tocado. Meu Deus. Que merda, cara. Vou deixar passar essa daí. Tá todo saído o Diogo hoje. Não, é sério. É frustrante Mortal Kombat, cara. É frustrante. O bagulho vai... Tududum, I'm finishing. Aí você vai lá e dá um soco na cara. Não, cara, não! O pior é quando o cara erra aquele negócio pra trás, pra baixo, não sei o que. O cara dá um passinho pra trás, abaixo, daqui a pouco um soquinho. Ai, que o cara fica pulando de um lado pro outro, assim. É a coisa mais frustrante de todas, cara. O maluco lá, todo sambando na frente, você fala, vai sair. Pá, soquinho na cara, porra. Pra mim. Minha irmã, quando ela jogava isso, velho, ela não sabia da fatality mesmo, ela tentava emendar com um golpezinho bonito, sei lá, um gancho pro cara cair na ponta, alguma merda dessa, tá ligado? Aí ela ia acabar, o cara, finishing, aí ela, chutão pra trás, que o chute rodado pra trás, que o cara voava pela meta. Porque o cara dá um soquinho só. Acabou, é foda, né? Não, tem que botar do jeito que eu sei, uma voadora nos peitos. Qualquer merda, pelo menos é melhor do que um chutinho sem fazer porra nenhuma, velho. Se porra é, né? Fazer o quê? Pra mim, conseguir as fichas, porque assim, minha mãe não dava dinheiro pra ficha, pra nada, né? Pra absolutamente nada. Porque não é porque não, porque era malvada, porque não tinha mesmo, mas enfim. Aí, o que que eu fazia? A minha mãe plantava alface. Plantava alface, plantava mais alguns legumes, mas... Você vendia o alface da sua mãe, cara? Faz mas isso, o que mais tinha era alface. Então, caraca, chegava sábado, sábado e domingo, ela cortava alguns pés de alface e eu saía pra vender. Eu botava uma caixinha na garupa da bicicleta e saía pelo bairro pra vender. Então, o que que eu fazia? Era 3 pés de alface por um real. E aí, a maioria das vezes, eu chegava em casa e dizia, ah, ó, fulano lá que compra sempre alface lá, ficou devendo, semana que vem ela paga. Só que, né, ela tinha pagado, lógico, não vendia fiado. E eu ia pro fliperama jogar. Saía, terminava de vender as alfaces e ia pro fliperama jogar. Mas, nas primeiras vezes, eu rateava muito, né, eu ia pro fliperama sem ter vendido as alfaces. E aí eu deixava a bicicleta do lado de fora, quando eu voltava não tinha alface nenhuma. Puta que pariu. É muito burrinho mesmo, né, velho? E isso era pra tudo, era pra fliperama, pra locadora, as alfaces que me sustentavam. Às vezes eu vendia um pouco mais caro. Ah, subiu, a alface agora tá mais cara. É 1,20 os 3 pés. Caramba, aqui 1,20 é uma alface só, velho. Ah, hoje, né? Hoje é normal isso, mas na época lá... Pô, acho que o cara continua vendendo alface até hoje. É, parei. Parei porque, né, não tem quem plante hoje em dia. O mais o Tim Blue gostava de fazer era entregar os leites, né? Também. Levei muito leite no teu quarto. Eu não sabia que você era tão grande assim, não, viu, velho? Esse é o famoso momento que a zoeira volta contra você mesmo. Não, na verdade, ele gostava muito de vender o leite mesmo, né, velho? Mas aqui agora... Acabou de levar leite no seu quarto, cara. É, revelação aqui, eu partilho muito das histórias do Neilson, né, com a maneira dele conseguir ficha. Mas agora eu vou te contar, Nilson, uma história like a boss. Ah. Só que não foi muito boa, não. Ah. Entrei eu num dos fliperamas mais populares aqui do bairro na época, né? Eu acho que eu deveria ter o quê? 12, 13 anos. Cheio de gente, porque era fliperama dos dois lados, né? Mas cheio. E o dono do fliperama tava ali pela rua conversando, gente, né? E eu esperando ele na portinha, que era uma sala onde estavam os fliperamas e um quartinho onde ele, provavelmente ele dormia, sei lá, tinha uma geladeira ali, ele comia, enfim. E no cantinho da porta do lado de dentro, onde tava a bacia cheia de ficha. E aí eu ali do lado da porta esperando e o cara lá na rua conversando, nem aí. Você pegou as fichas na tora, velho. E o cara conversando e nem aí, olhando pra aquele balde de ficha me olhando, as fichas me olhando, eu olhando pras fichas me olhando, e o cara lá na rua, e todo mundo jogando, troço cheio. De repente, 3 fichas foram parar na minha mão, assim, não sei como, cara. Do nada, assim, sabe? Elas teleportaram pra minha mão, assim, 3 sei. Fichas daquela bacia. Usou seu ki. Eu sei como é que é. Você modificou a matéria do ar e fez isso na sua mão. Isso. E aí, no que as fichas apareceram na minha mão, olhei pras fichas assim, olhei de volta pra frente, tinha um carinha que tava olhando pra mim. Saiu correndo atrás do dono do fliperama pra chamar o cara. Nossa. E eu peguei as fichinhas e botei assim na borda do calção, sabe? Pô, tu ainda quis se esconder, velho. Devolve o negócio, joga no balde. Aí já era. Na hora não pensei nada. Botei na borda do calção as fichas. E o carinha saiu correndo atrás do dono, começou a puxar o cara pelo braço e o cara não tava nem aí pra ele, queria continuar conversando com outro maluco lá na rua. Que molequinho X9, hein, velho? Filha da puta. Olha, se fosse você, eu saia correndo atrás e dava uma voadora no moleque antes dele falar. Voadora, cara, eu apanhava de todo mundo. Cala a boca, para de falar! Na época eu apanhava de todo mundo, inclusive esse carinha era um dos que me batia. Nossa. Putz, mano. É. Ô, Team Blue. Fala. Na hora que o cara te viu, apareceu uma estrelinha do GTA, assim, em cima da sua cabeça. Exatamente, 3 estrelinhas. É 3, tum, busted. Aí ele saiu correndo atrás do cara ainda. Olha só, eu tive tanto tanta opção de devolver, aquela cinta, jogar fora, sair do fliperama, ir embora, sei lá. E eu fiquei parado ali, cara, esperando. O cara foi lá ele na rua... Ele deu tilt no céu. É, exatamente. Foi lá buscar o cara tinha ido conversar na puta que pariu lá. E o cara foi atrás, puxando o cara ainda, sabe, pelo braço. O cara não queria nem saber. Daqui a pouco me apareceu ele e mais um 6 na volta, assim, pra ver o que que houve. Ei. Eu peguei, assim nem foi comigo, né? Peguei, falei pra ele, ó, eu quero 3 xixins, larguei o dinheiro na mão dele, assim, sabe? Aí ele pegou, pega o teu dinheiro aqui e vai embora. Aí nunca mais eu joguei naquele fliperama lá. Foi um fliperama a menos. Ah, e assim que eu consegui as fichas, viu, Nilson? Não era só tu, o gaiato aqui, viu, Nilson? Você não foi gaiato, não, vai me desculpar, porque eu nunca... Eu fazia minhas paradas na mutreta, mas... Ninguém me pegava, não, velho. Tá, peraí, então quer dizer que era. Tu era mais bonito porque tu pegava da mãe. Não, eu tô falando. Tá, entendi. Não, eu fazia na mutreta, mas ninguém me pegava, não. Se pegasse, eu tava no sal, velho. Pois é, eu. Tá, mas quem, eu não quem nunca roubou alguma coisinha que atire a primeira pedra? Ai, peraí, caiu 3 aqui na minha cabeça. Caiu 3. Não. Olha, até borracha na escola. Até borracha na escola é roubo, cara. Ah, então já roubei muita coisa. Então, tô falando. Quem nunca roubou alguma coisa que atira a primeira pedra, cara. Não, essa história de roubo. Roubar coisa aí vai ficar pro outro cast. Aqui é só ficha. Vai ser o FurtoCast. Eu sou ladrão perfect, nunca deixei nunca dei mole de alguém me pegar. Que é ladrão? Você é ladrão stealth, né, na verdade. Então quer dizer que tu conseguiu... Quer dizer que tu conseguiu furtar muito mais, então. Snake era aquele estampado Snake. O Team Blue, na hora que ele pegou as 3 fichas, assim, apareceu um ponto de exclamação em cima do cara. Ai, ai, ai. Mais alguma história de ficha? Tem alguém que mostrar de roubo? Nunca roubei nada, não, graças a Deus. De ficha, não. Mentira! Claro, mentira. Ficha, ele falou de ficha. De ficha, não, velho. Eu pegava as moedas que tava lá dando vacilo mesmo, que dava como perdida pelo chão, por debaixo da xícara. Que transformava no quê? Transformava em quê? Mas eu não chegava, não. Por exemplo, eu nunca cheguei a roubar, tipo, a bolsa da minha mãe tá ali, vou ali pegar essa parada agora e... Não, velho. Então você tinha o quê alto pra aguentar isso aí, porque... Não, velho, é diferente. Meu pai tinha dinheiro, né, velho? É diferente da criação. Ué. Ah, desculpa aí, era não, eu não tô dando, eu não tô querendo ser um pau no cu, não, nem nada. Eu tô dizendo que a realidade era diferente. Tá sendo. Mas a realidade era diferente, Vantori. Eu tenho que dizer que, pronto, tipo, faltava dinheiro pra só jogar, mas não faltava dinheiro pra mim jogar, não, velho. É, até o pai dele ia jogar junto, então é outra realidade. É outra realidade, meu pai nem chegou perto de um clipe. Então, eu não tô falando pra estarrar nem porra nenhuma. Não, eu sei, eu entendi. Nada porque não precisava, velho. Isso aí. Eu lembro que em 98, 99, meu pai tinha um quilão, sabe o que eu fazia? Sabe o que é um quilão? O que é um quilão? Primeiro, começa explicando pra gente o que é isso. Quilão é aquele lugar que compra verdura. Aqui é assim, compra verdura. É uma feira. Aqui chama fruta. Não, é uma loja que compra fruta, verdura, essas coisas assim. Né? Aqui chama quitanda também. É, tem lugar que chama diferente. Cada lugar tem um lugar tem um nome diferente. Aí Esse Inception. Não, pera. Olha esse Inception. Aqui em São Paulo tem uma quitanda chamada quilão. Caralho. Vai, Nilson. Vai, continua, Nilson. Aí eu chegava, né, dizendo, assim, com quem não queria nada e tal. Meu pai falava, o que você quer? Falava assim, o que você quer? Se eu pegasse e falasse, meu pai, dá um real aí pra jogar fliperama, eu ia levar um cascudão. Aí o que eu fazia? Meu pai e meu irmão que ficavam no quilão, né, cara? Aí eu falava, chegava pro meu irmão e falava, velho, tem dinheiro aí no caixa aí, velho? Aí ele olhava. só que eu falava baixinho, né? Quando meu pai saía, eu olhava, se meu pai saber que você tá pegando, você tá ferrado. Falei, mas aí é só se você falar. Aí ele, não, não vou falar nada, não. Aí ele esperava meu irmão sair, cara, eu puxava devagarzinho a gaveta, pegava um real, botava no meio da mão, tá ligado? Sim, no meio da mão certinho, e encaixava a moeda no meio da mão e ficava com a mão aberta, como se não tivesse nada, mas a moeda ficava no meio da mão, cara. Aí ia sair, meu pai, você veio aqui à toa, né? Aí eu fui, peguei um doce pra disfarçar um pé de moleque e saí, velho. Fazia isso direto, velho. Direto fazia. Caralho, velho. Puro no orçamento, era só... Eu Eu não, fazia mas, isso. Tipo, eu pegava um real por dia. Eu não ia lá pegar todo real dia. Real por dia era 30 reais no final do mês, cara. É, mas... Meu pai, você vai olhar e falar, ué, pai, cadê o dinheiro da conta de luz aqui, cara? Não, mas meu pai tirava o quê? Uns 3 mil todo mês. Aí não ia sentir falta de um real todo dia, não. Cara. É, claro que não. Depois ele vendeu o videogame por quê? Não, mas... Na verdade, não foi nem pelo prejuízo. Acho que ele viu que você roubava ele e quis descontar. Isso aí foi depois, cara. Isso aí foi depois. O quilão foi depois. Ele vendeu o videogame pra videogame, ele abriu o quilão, porra. É, o quilão abriu. Tinha 98, 98, 97 que ele abriu o quilão. Vendeu meu videogame? Ah, não, eu vou te roubar pro resto da vida. A maldição do roubo. Eu tenho uma história parecida com a do Neilson. Ela, a minha avó, né? Hoje ela não trabalha mais, mas ela tinha uma... Qual o nome? Aquelas galerias. Ela tinha uma loja de uma galeria. Ela vendia itens pra casa, tipo coisas feitas à mão e tal. E dentro dessa galeria tinha várias lojas. E no fim da galeria, é onde mais jogava arcade, inclusive, lá tinha alguns fliperamas. O que eu fazia? Eu, avó, dá um real pra comprar um sorvete, dá um dinheiro pra comprar uma comida. Ah, tá aqui, filha. Agora pergunta se eu ia comer. Pergunta se eu comia. Aí eu, beleza. Aí eu ia lá, colocava as fichas e jogava. E ia meu irmão junto, porque meu irmão também fazia isso, porque ficava eu e meu irmão ajudando a minha avó a vender as coisas. Aí a gente ia jogando, até um dia, ô filho, bom, você não quer tomar sorvete? Eu quero. Mas você já não tomou? Ah, então. Então, que eu tava jogando. Ah, moleque, não sei o que, para de jogar aquele negócio, eu já falei, não sei o que. Ele ficou surtando comigo. Mas não deu castigo nem nada, mas eu também fazia meus, entre aspas, desvios de dinheiro pra outras coisas, assim, pra eu poder jogar. Ou pegava, eu não lembro de nunca ter pegado o caixa dela, mas eu fazia os desvios. Falando em vó, cara, vó sensacional, né? Porque vó, você chega, você ganha dinheiro, você ganha comida, você ganha um monte de coisa quando você chega na vó, cara. Existe mais alguma história de arcade pra contar? Alguma coisa assim? Ô, Nilson, tu não contou a história do teu irmão lá, Nilson? É. Ah, é, velho. Contei não. A história é boa? Não. Rapaz, é... Eu acho que não... Boa pra mim não foi, não, cara. Conta aí. Conta tudo com detalhes. Nossa, Timbu parece mulher, mano. Bom, a gente tava jogando Tekken Go Fight 97, né? É, a máquina era lançamento e tal, tava eu e meu irmão. Aí nós tava jogando de boa, assim. Cada um pegava um trio, né? A gente fazia assim. Tava eu, meu irmão e mais um amigo meu. Aí nós tava jogando de boa, tá? Chegou o cara... E botou ficha contra. Só que o cara mal encarado, o cara era grande. Velho, né? O cara já era muito mais velho. E a gente ficou de boa. Não falou nada, não. O cara entrou contra, pá. Aí meu irmão começou... Meu irmão só era os bichos jogando, velho. Aí meu irmão pegou, mano. Ia dar quase 3 perfect no cara, velho. Sabe o que o cara fez? O cara pegou, tirou 3 oitão da cintura, velho. Botou na... Sério mesmo, tô zoando não, sério. Falando sério. Botou no meio da testa do meu irmão e falou, ó... Se você me ganhar, você vai morrer. Caralho. Aí eu olhei assim, velho. Só que a gente tava no bairro do amigo nosso. A gente não tava aqui no nosso bairro, aqui no meu lugar onde que eu moro aqui. Aí você tava invadindo a área do cara, então. Não, né, tava no bairro desse amigo nosso. Pois é. Aí a gente olhou assim, cara. Aí o amigo nosso falou, deixa aí, cara. Deixa, vambora. Aí a gente pegou... Deixou a ficha e saímos, né, velho? Rapaz, sei que nunca mais a gente entrou naquele bar, velho. É lógico, velho. Aí eu lembro que a gente passava assim, tinha uns jogos novos lá, tinha uns caras jogando mais velho. Aí a minha mãe falou, vamos lá de novo. Eu falei, moleque, você não lembra não, velho? Aí ele falou. Aí ele falou, não, é mesmo, né, cara? Eu achei, você é doido? Não entra naquela porra nem fudendo. O cara queria botar arma na gente só porque ganhou, só que ele perdeu, quer dizer. Você é louco. Tá louco. Aí, bizarro. Aí. Mas eu sei que depois esse amigo nosso falou que esse cara tinha morrido depois. Tem ah, ele, pois é. Aí vocês voltaram ele. Lá. Aí nós voltamos lá. Território livre. Porque o cara era da... Você sabe, né? O cara era sinistro. O cara botava terror no bairro lá. Motor, você tem alguma história de porrada no fliperama? Era o que mais tinha na época, né? Na época, houve divergência no jogo. O cara tá do teu lado, tu resolve. É assim que funciona. Não é aquele negócio igual hoje. Tipo, o cara houve divergência ali, fica só xingando a mãe ali na internet. Todo mundo vira homem, beleza. Não, o cara tá ali do teu lado. Então tu resolve ali mesmo, né? Mas nesse flipper mesmo que eu contei da minha história, teve uma vez que é até trágico pro Machine Cast isso. A gente tava lá, beleza, conversando, jogando, beleza. Ganhei do cara, aí o cara veio querer me bater, aí a gente meio ficou rodando em volta do flipper, sabe? Pra não brigar. A gente tava rodando em volta do flipper, assim, rodando, rodando, rodando. E aí o cara teve as manhas de jogar o flipper no chão, cara. Ele empurrou a máquina pra dentro. Caralho! Ah, então. Arregaçou a máquina no chão. Tipo, descolou a tela saiu pra fora. Nossa, a gente foi expulso aquele dia. A gente foi expulso aquele dia do flipper e daí na rua a gente saiu na porrada. Lembra o jogo? O jogo do flipper? Putz, não era a máquina que a gente tava jogando que ele derrubou. Eu acho que era um Metal Slug, cara, que ele derrubou. Eu acho. Acho que era um Metal Slug que ele derrubou. Ah, no momento que ele fez isso... Não, tipo, a gente ficou rodando, tipo, e... aí, tipo, ele não conseguia me pegar. Porque a gente tava rodando e não conseguia. Aí, tu tava fugindo e ele não conseguia te alcançar. É, porque eu, tipo... Cara, eu me defendo. Quando tem briga, eu me defendo, de boa. Só que eu não gosto de brigar, então eu prefiro evitar. E aí, beleza, eu tava correndo pra evitar a briga. Aí, correndo pra evitar a briga ali, ele não conseguia me alcançar, ele empurrou a máquina pra, tipo, quebrar meu caminho, pra eu não conseguir fugir. E aí, empurrou a máquina e espatifou no chão. Fomos expulsos e na rua não teve conversa. Saí uma porrada na rua. Na rua não teve correria, teve soco. Na rua foi sangue e soco. Não, história de porrada, eu mesmo só tenho com meu irmão, né, velho? Meu irmão é meu eterno rival no arcade, no videogame, só com ele, tipo, jogo de luta. Eu, quando era pequeno, ficava nervoso, velho, a gente jogando... Não, não é de videogame, foda-se. A gente no arcade jogando, eu ficava nervoso, porque eu não sabia jogar, né, e ele manjava, dar os Hadouken, fazer o jogo. Eu jogava direito, né, eu não. Eu perdia, ficava nervoso, só xingar ele e me dava uns tapas na cara. É um bom tempo. Esse irmão é bruto, velho. E você, Eduardo, tem? Cara, pior que não, velho. Não, não me então... lembro de ter apanhado no fliperama, não. Não, eu vou contar então. Eu lembro que era lançamento do Street Fighter 2, cara. Aí eu... Aquele Street Fighter de 8 bonecos ainda, né, cara? Sempre que eu queria jogar, tinha uns caras maiores jogando. E eu era molequinho mesmo, 92. Eu tinha o quê? Uns 8, 10 anos. Aí eu falei bem assim, não, velho, eu quero jogar, mas sempre tem cara jogando. Aí eu vi a máquina, não tinha ninguém, cara. Ninguém mesmo. Batava deserto, só os cachaceiros mesmo, né? Aí eu olhei e falei, é agora. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, tinha ninguém, cara. Cara, parece que é o Satanás, só pode, velho. Satanás, é você, aí eu, Satanás. Aí eu fui, cara, passei dois bonecos, né? Só que o cara já chegou já me batendo, eu não fiz nada. Caralho! É... Não bota ficha na minha máquina. É, praticamente o cara chegou... Não, ele só que ele fez, tomou minha ficha, velho. Ele nossa, chegou... Nossa, é foda, hein? É, os caras faziam aqui, assim... Aí eu botei, ele me deu um cascudão... Pá, sai daí, moleque, sua desgraça, pá. Eu, caralho, velho, sai chorando. Pô, velho, eu queria só jogar. Tá, mas o dono da do flipper... Olha só, aqui, eu chorando, meio falando, chorando. Pô, eu queria só jogar, né, já, meu, pequenininho, nem eu coçava o fliperama direito, velho. Aí o cara, sai daqui, sua peste. Aí você falava, né, o dono. Rapaz, o dono tá nem aí, velho, pouco se fudendo, velho. Tá louco. Tomou minha ficha. Tomei minha ficha, tomei um cascudão, saí chorando, velho. Aí ficava sentado na pracinha até o choro parar, depois descia pra casa. Porque se descesse chorando, velho. Ai, ai. Chorava mais. Eu tomava uma surra sinistra. Falava que eu apanhei no fliperama, tava no bar. Meu pai não gostava. Falava que eu tava no bar. Porque ele falava. O cara não deu. É, porque aqui antigamente os bar eram sinistros demais, cara. Morria gente direto no bar, velho. Nordeste é foda, né, velho? Os caras passavam. Que pena entrava... que o Nilson não é do Nordeste, né? Porque Neil, os caras entravam. Santo, mano. Os caras entravam no tá bar. Tá quase lá, tá encostado. Tá quase lá. Não, pô, tá doido. Nordeste é lá em cima, cara. Então, aí, cara entrava, aí entrava no bar, cara. Tinha vez que. Uma vez eu acabei de. Quando eu acabei de jogar uma ficha, na hora que eu saí, velho, só vi os pipocos e eu saí correndo, doido. Ah, não. Sério, o cara matou uns três caras dentro do bar, velho. Eu corri igual o caralho. Ah, caraca. Eu corri igual o Sonic quando tá Super Saiyajin, tá ligado? Você tá maluco. Já tava em casa, tô falando aqui. Tá sinistro, Com certeza que você não morava no Rio, velho? Não, mas aqui era, antigamente era tenso, velho. Favelão aqui antigamente, cara. É doido? Ah, tá louco. Esse cara que chegou dando tapa na sua cara, ele não deu rage kit, ele deu rage in. Não, que já entrou no rage. Ele não me deu tapa na cara, ele me deu um cascudão. Eu jogando, ele chegou e deu um... Aquele cascudão não tem, aquele crocsão, velho. Chegou a ecoar meu cérebro, velho. Tá louco. Já deu rage in. Não é o rage kit, é o rage in já. Eu estrei na hora, doido. Nem vi. Eu falei, por que você tá me batendo? Sai daí, minha ficha. Essa ficha é minha, velho. Falei, carai, velho. Eu paguei. Foda-se, sai daí. E fui eu que bati. Ele respondia, eu que bati. Carai, velho. E não foi uma vez, não. Foi um monte de vez. Sempre era um cara diferente, só um cara grande. Falei, filho da puta, velho. Ah, cara, tinha uns folgados assim no flipper. No flipper que eu ia, tinha uns folgados assim também. Mas eu não deixava barato, não, mano. Tipo, teve uma vez... Tipo assim, ó, eu apanhava, mas bloqueava. Teve uma vez que foi assim, que o cara chegou, ele me bateu lá, na, tipo, tava de costas jogando, ele me deu um puta socão nas costas, assim, pá! Aí fiquei sem ar, aí ele, sai daí que a ficha é minha. Aí beleza, saí chorando do flipper lá, tipo, caralho, o cara me bateu. Aí eu fechei a mão do lado de fora do flipper, entrei correndo e dei uma voadora. Caraca! Eu não sei de deixar barato, mano. Eu não sei de deixar barato. Principalmente se eu tô certo, mano. Se eu tô certo, aí, eu não sei de deixar barato. Peraí, você já era mais... A época era mais pra frente, rapaz. Naquela época lá, se você pegasse e desse uma voadora no cara, você morria, doido. Você podia até dar, mas os caras andavam tudo trepado de arma, doido. Você é louco. Não. Aqui não existia isso, não. No flipper que eu ia, não tinha essa parada. Mas é o que eu tô falando. Minha época de flipper foi 97 até 2000. Não, então, mas tipo... é isso que eu tô falando. O que eu falei foi em 92, cara. É, então. É outra época, outra coisa. 92 eu tava chupando chupeta ainda. Não. Ainda bem. Eu, o que eu mais fiz na vida, eu acho que foi apanhar. Então, não... que não falta é história de... isso, é. Nossa, o que não falta é história pra contar aqui de apanhar em fliperão. Um ciclo plan de fundo e ele... É. Não, né? Comigo, o que aconteceu... Simplesmente, eu arranjei treta com o cara mais desgraçado do bairro. Ixi. Assim, simplesmente o cara mais filha da puta do bairro, que calava todo mundo. O que acontece? Eu tava lá entregando os meus leites, né? Como todo mundo sabe, eu entregava leite. Tava parado na frente da casa de um colega, amigo meu do colégio, ali conversando. E o carinha, até então, de boa, né? Nunca deu bola pra mim. É aquele que não fede nem cheira, sabe? Pra ele, eu era tanto fácil. E aí, do nada, o cara chegou perto de mim, assim, queria olhar a sacola, assim, ver o que tinha dentro. Eu falei, não, é leite, não mexe, não sei o quê. Aí ele, não sei o quê, deixa eu ver, não sei o quê. Aí eu, não, cara, não mexe. Aí ele se invocou, começou a querer me bater ali. E aí, só que o meu amigo tava junto, um colega, era conhecido dele também. Mas só que ele era muito maior, sabe, que nós dois juntos, assim. O meu amigo era bem grande. E ele segurou ele, não, deixa o cara, não sei o quê, não sei o quê. Ele, não, deixa eu dar só uma bomba na cara dele. Olô. Deixa só dar uma, só uma. Não vai bater no grilo, não sei o quê. Aí eu fiquei ali mais uns instantes, porque eu vi que se eu saísse dali, ele ia me bater. Aí eu falei, eu muito esperto, falei pro meu amigo assim, vamos ali no flipper jogar. Ele, vamos lá. E aí eu fui indo do lado do meu amigo de bicicleta e o cara ficou pra trás. Daqui a pouco eu só vi aqueles passos vindo, sabe? Correndo e pá, o cara deu uma voadora assim, pegou só no meu braço, assim, do lado de raspão, ele errou. Ouch. E ele ainda disse assim, errei. Caraca, aí meu amigo, errei. Não, cara, não. Você não sem braço isso. Lá, você sem braço, errei. Não, deixa o cara, não sei o quê. E aí continuei indo, né? Aí eu cheguei na frente do quase na frente do fliperama, o cara veio de bicicleta, veio atrás. E aí tentou me pegar de novo e tentou me dar um chute, assim, sabe? Com um pé, assim, levantou e eu me abaixei e ele ficou preso no meio da bicicleta, assim. E aí foi um momento que eu aproveitei pra fugir. E meu amigo ficou ali segurando ele e eu peguei e fugi. Cara, que tormento pra mim poder fazer entrega de leite depois desse dia, cara. Todos os dias fugindo do cara. O cara morava por ali. Nossa, velho. E uma vez, eu acho que foi a última vez que eu entrei no fliperama, esse que era do bairro lá, onde dava a mulher grávida brigava jiu-jitsu lá. Eu lá jogando o Street Fighter, justamente aquele Street Fighter que o Eduardo falou lá, o de rodoviária, né? Que aqui a gente conhecia só como Street Fighter louco. Eu jogando ali com o Street Fighter com meu sobrinho, e o cara entrou dentro do bar, ficou do lado olhando ali. Pô, o que mais me indigna é que eu que ensinei o cara a jogar Street Fighter. Isso que me indigna. Ele não sabia jogar Street Fighter e eu ensinei ele. E aí o cara chegou, ficou do lado dele, mais uns dois amigos ali do lado olhando e falando, né? É porque tu é ruim, porque não sei o quê. Aí o meu sobrinho... Aí, porque eu fiquei sabendo que tu falou umas coisas, ele falou assim pra mim, né? Aí o meu sobrinho assim, não, mas ele não falou. E ele disse, cala tua boca, tu não te mete. Só que o meu sobrinho andava com uns malucos meio boca braba, tá ligado? Que era rival da galera desse cara aí. Ixi, e aí, cala tua boca, não sei o quê. Aí o meu sobrinho começou a dizer assim, ah, perde aí. Aí eu perdi, saí na rua, o cara só me deu uma do lado do ouvido, assim, sabe? Pá! Caraca, mano. E aí virou pro meu sobrinho e falou assim, e se tu se meter também vai apanhar. Pá! E deu no meu sobrinho também. Quantos anos você tinha nessa época aí? 13 anos. Pô, tu já era moleque, mano. Sim, e aí, o que tem? Quebra o cara, entra uma porrada junto com o cara, porra. Tu tá louco, cara. O cara era marginal, cara. O cara era vendia droga e o caralho, tu tá doido? Ó, tinha um marginal aqui no bairro também. Mesma coisa. Tinha um marginal aqui no bairro também. Eu tava empinando pipa, não tinha nada a ver com fliperama. Ele chegou lá, ele pediu pra roubar meu pipa, mano. Roubar minha linha com pipa no ar. Aí ele, porra, passa tudo aí. Como assim passa tudo? Pipa tá no ar, cara. Não, passa tudo aí. Você quer essa porra? Ele, quero. Você quer essa porra? Quero. Quebrei a linha e soltei o pipa. Falei, vai lá buscar. Moleque, você é louco? Não sei o que, você quer lá. Você é louco o quê? Já joguei a lata no chão. Eu e o cara brigando, saímos no tapa. Nós dois rolando na rua lá. Mas isso não era marginal, isso aí era só folgado. Não, ele era marginal, sim. Ele era, bandidinho. Não, ele era bandidinho. Ele roubava o mercado aqui do bairro. Ah, mas eu não tô falando de ladrão. O cara não era ladrão. O cara era traficante, velho. Traficante. Não, ali. Ele executava os malucos por ali. Tá ligado? Que esse cara texto de boa. Isso aí. Isso daí não tinha aqui, não. Ah, pois é, eu tô falando isso aí. E aí, depois daquela ali, a gente nunca mais voltou naquele fliperama. E aí, um dia indo pro colégio, o meu colégio ainda era no bairro ainda, filho da do bairro ainda. E aí, eu indo pro colégio, meu sobrinho falou que os amigos dele pegaram o cara, deram uma tunda nele, não sei o quê. E aí, eu olho assim, tá o cara vindo na nossa direção, assim. E eu, puta, agora fodeu. Aí o cara passou por mim, só me olhou e foi direto no meu sobrinho. E aí, falou uns bagulho pra ele lá, que... Mas ele tava todo detonado, sabe, com o olho roxo, assim. E aí, porque vão pegar ele, não sei o quê, não sei o quê. E aí, nunca mais vi ele. Aí, pouco tempo agora, eu fiquei sabendo que mataram ele, mas ele já tinha sido preso, tinha matado não sei quanto. Ih, um rolo desgraçado. E aí, acabou como todos os marginal, né, cara? Acabou na valeta. E é isso aí. Né? Mas essa foi uma das vezes que ele me bateu, né? Fora as outras. Bom, o programa acaba por aqui, pessoal. E eu gostaria de saber, né? Todos nós gostamos de saber se faltou alguma coisa, se a gente falou alguma coisa errada, um absurdo, ou se você tem alguma história pra compartilhar conosco sobre a sua nostalgia e sua infância na época dos arcades. E se você tiver alguma história pra contar pra nós sobre a sua nostalgia com os fliperamas ou os arcades, mande para nosso meio de contato e divida sua nostalgia conosco. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima viagem no tempo.

Não, já foi. Já foi. É muito Fernando Henrique Amorim, velho. Foi a mesma merda que tu vai falar sempre isso aí. É minha marca fazer o quê? Vou sair do cast, velho. Não aguento. Muita criatividade pra minha mente. Eu gravo separado depois. Não, olha, cara. Tia, é tua marca mesmo. Coloca tudo. E já era. Coloca tudo. Bota uma marca d'água. Vai, Diogo. Pá. Vida longa, a velha máquina.